PSD valoriza a mulher na política e na sociedade. Temos um olhar especial para as necessidades do nosso povo, principalmente das mulheres. Lutamos por ações que desenvolvem os municípios e a qualidade de vida das pessoas. Sou Cláudia Oliveira. Sou do partido que luta pela inclusão e por políticas públicas que gerem emprego e renda para as mulheres e desenvolvimento para todo o estado. É 55. Em momentos de cuidado e prevenção, ter um sabonete que acompanha você nas diferentes situações do seu dia é fundamental. Essa é a proposta do Sabonete Senador. Cuidado, proteção e hidratação para a pele do homem em 6 diferentes fragrâncias: Gold, Classic, Country, Platinum, Seduction e Sport. Saiba mais em www.memphisbr.com. Sabonete Senador, na sua pele, nos seus momentos. Sou Thiago Araújo, aprovado na UESC. Helena, aprovada na UNEB. Alan, sou uma pessoa com deficiência visual e fui aprovado no IFBA. Milena, aprovada na UFES. Meu nome é Ilari Reis e eu passei na UFBA. E com orgulho, estudamos na rede estadual. Mais de 3.200 estudantes aprovados nas mais concorridas universidades e institutos. A escola pública transforma vidas. Governo do Estado. Rádio Sociedade. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Honda, Ares Motos. Agora, essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Jornada Esportiva Sociedade. É emoção. São Januário, Vasco! Que beleza, diria Tony Silva. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão, diria Fabrício Cunha. Eu digo, te contei não, tá na sociedade, mano. Salvador, Bahia. Antônio Marcos Valença. Quem vai apitar Vasco e Bahia em São Januário? O comando do jogo de hoje estará a cargo de Flávio Rodrigues de Souza. Ele é FIFA, tem 42 anos, é representante comercial e essa será a segunda partida do apitando o jogo da Série A nesta temporada. Comandou o jogo Cruzeiro 1, Grêmio 0 e agora é a segunda partida. Mas, nesse meio de caminho, já foi o árbitro principal de Londrina 1, ABC 0 pela Série B. E também, nesta última semana, comandou o jogo entre CSA 2, Internacional 1. Jogo realizado no estádio Rei Pelé, Magrini. Okay. Os assistentes serão... Ah. Perdão, que aí já ia faltar, né? Marcelo Carvalho Vangassa, de São Paulo. E Fabrini Costa, também FIFA de São Paulo. Além do Daniel Nobre, que será o VAR, ele também é FIFA de São Paulo, Magrini. Ok, Flávio Rodrigues de Souza. A Luna, a cadela do nome meu querido Max, lá na Califórnia, estão, ele e ela estão acompanhando a nossa transmissão esportiva, né? Mas o Max quer saber a sua opinião sobre o árbitro do jogo, Cássio. É, curiosamente, ele apitou nesta Série A o outro confronto envolvendo os times de Série A que estavam na Série B ano passado. Cruzeiro e Grêmio vai fazer isso de novo com o Bahia e Vasco. São os quatro que subiram. Veja, Magrini é um cara que tecnicamente já mostrou qualidade em diversos momentos, mas está dentro daquela linha de arbitragem que normalmente é caseira, normalmente tem critérios que oscilam de acordo com a conveniência, né? Então, quem é o time de maior pressão e expressão hoje? é o Vasco. Então a tendência é que o Flávio tome decisões que o deixe mais confortável diante da pressão do Vasco do que em uma hipotética decisão que possa gerar para ele um calor. Eu já vi isso não é só em lance capital, lance direto acontece em faltinha, em cartão amarelo, enfim. Eu vou dizer um negócio para você, a arbitragem brasileira me tira as energias. E eu realmente torço para que eu não precise criticar o Flávio e sua equipe ao final. Não torcer para que o jogo seja decidido pelos atletas, mas eu já começo o jogo com o pé atrás quando fala de arbitragem, inclusive do Flávio Rodrigues de Souza. Abraçando meu amigo Jorge e a esposa Adriele, o casal Jorge e Adriele. Ele disse que quer ouvir eu gritar gol do Bahia, nada de gol do Vasco, concordo com você. E mandar um abraço também para a dona Lizete que está nos ouvindo. Oi, dona Lizete. Um beijo para a senhora. Muito obrigado pelo rádio ligado. E eu vou voltar agora. Deixa eu voltar agora aos Estados Unidos. Mandei um abraço agora para o Marx lá na Califórnia. E vou mandar um abraço também para o meu querido Evilásio Souza, o homem da terra prometida, Dora Wagner e toda a galera lá nos Estados Unidos acompanhando a Rádio Sociedade da Bahia. E daqui a pouquinho será a sua vez, viu? Você que está aí no nosso WhatsApp 996561025 ou no nosso chat no youtube.com/Rádio Sociedade. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. São Brás, produtos de qualidade. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Você está na Sociedade. De volta na Jornada Esportiva da Rádio Sociedade da Bahia. Aí a gente vai mandando uns abraços pra galera, os ouvintes, os internautas da Rádio Sociedade da Bahia. E eu recebo também aqui a mensagem do meu primo Emanuel. Tá indo buscar a Dona Maria na rodoviária. Dona Maria, você quer dizer a sua irmã, minha prima Maria, na rodoviária, e vai passar na casa da minha outra prima, portanto, a outra irmã dele, Sidneia, ali no Dorão. Um beijo pra você, Emanuel. Alô, Maria. Alô, Sidneia. Alô, Antônio. Toda a galera Marques, meus primos que ouvem também a Rádio Sociedade da Bahia. Mandar um abraço também para o Evandro Souza, que falou na rede social, no Twitter, e disse que está colado na Rádio Sociedade, esperançoso que mesmo com essa escalação o Bahia vai ganhar o jogo. Eu acredito também que o Bahia ganha o jogo, apesar desta escalação do técnico Renato Paiva. Mas agora, eu estou ansioso para ouvir a voz da galera. E Brenner também, porque na Sociedade a galera sempre tem vez, Brenner! É isso mesmo, Magrinha, a galera tá ansiosa pra falar em nosso WhatsApp através do 996561025, mas antes, dando uma passadinha aqui em nossa enquete, nosso canal do YouTube, agradecendo os mais de mil pessoas simultâneas nos assistindo em nosso canal do YouTube. E pouco mais de 360 likes, eu quero like, galera. Aperta aí o dedinho aí, ó, no nosso canal do YouTube. Não custa nada, já diria o Fabrício Cunha. Aperta o like, deixa o like aí pra gente, compartilha a nossa transmissão. E a enquete em nosso chat é a seguinte: o Bahia vai conseguir os primeiros 3 pontos no Brasileirão? O sim, torcedor do Bahia tá confiante, 65%, 30% diz que não. E apenas 5% diz que vai ser empate, mais de 1.100 votos. E agora sim, nosso WhatsApp, 996561025. Fala, torcedor! A hora do zap, fala, torcedor! Isso aí pra todos da Rádio Sociedade. Boa! Sou Edilson, conhecido como Vilo. Sou do Monte São Francisco do Conde hoje, Vasco da Gama 2, Sardinha 1. Aí eu tenho torcedor do Vitória também participando aqui com a gente. Boa noite, Brenda. Boa. E aí, tudo bem? Tudo bem? Eu acredito que hoje é Bahia 2-1. É Rubinho Corrêa aqui do Bravo d'Água. Importante é vencer, 2-1, né? Bahia, Jacaré e Everaldo. Boa! Anota aí pra mim. Confiança, Trigolô, tá anotado. Boa noite, quem tá falando aqui é Francisco de São Marco. Hoje o Bahia toma 3-0. Liga o secador aí, liga o secador aí. É, ele chegou com a vontade, né, Silvio? Você queria falar que o Bahia ia ganhar. Mas tá aqui, a opinião é pra todo mundo. O Fabrício Lima, viu, Cássio Cardoso? Diz aqui, diga Cássio, pra me abraçar também, porque depois que eu ver essa escalação, eu preciso ser consolado. Abraço, afetuoso Fabrício, um abraço. Quem também está muito preocupado com a escalação do Bahia é Pedro 107. Nosso querido amigo Pedro 107 já me mandou uma mensagem: rapaz, não vou dormir hoje. Será? Porque estou preocupado com esse Bahia, com essa escalação. Foi. Amanhã ele confirma. Fala, torcedor. Agora, boa noite, bancada Sociedade, Vitor Magrinho, Beno Menezes e toda a Sociedade. Aqui é Ednardo Presidente, aquele nervo. Olha, o Bahia com esse treinador aí, com essa escalação merreca aí, não vai ganhar esse jogo, não. O cara tem todo mundo aí à disposição e bota um time ruim desse. Esse homem tem que ir embora. A gente vai passar vexame com esse homem aí, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Boa noite, bancada Sociedade da Bahia, que é Manoel de Feira de Santana. É o seguinte, Magrini, tô com essa ouvinte aí, viu? Só quero ver você gritar hoje, gol do Vasco, nada, gol do Bahia, valeu? Bom trabalho aí, gente, Bender Menezes, bom plantão. Manoel de Feira de Santana. Valeu, Manoel. Boa noite, Magrini, Cássio e a todos. Meu nome é Carlito, estou aqui em Formoso, Goiás. E estou confiante no Bahia hoje. Vamos para cima. Meu amigo Brenner Menezes. Fala, Garrote. Boa noite, Garrote por cá. Meu amigo Brenner, não é querer falar mal, não. Fala aí. Mas eu quero que o Bahia tome 2-0 hoje do Vasco. Garrote. Você começou bem. Tchau, obrigado. Boa noite, contagioso. E fala que o Bahia vai perder, rapaz. Fala, torcedor. Alô, Rádio Sociedade, me dá uma moral aí, mano. Aí. Vocês aí, mano. Eu mando áudio pra vocês, vocês não escutam meu áudio. Tá no ar, aqui, mano. Aqui é Marco, de atualmente baiano de Cruz das Almas. Só que eu moro em São Paulo, Pirituba. Percebi, mano. Mando áudio pra vocês, vocês não mandam pra mim de volta. Eu fico escutando vocês sempre na Rádio Sociedade. Tamo junto, viu? Minha resposta de áudio pra você é no ar, rapaz. Tome aí, ó. Tome aí seu áudio no ar, mano. Tá no ar seu áudio, rapaz. Fala, torcedor. Boa noite, bancada aí, Edivaldo Cláudio Cobrador. Rapaz, o Bahia hoje eu tô confiante que vai dar 2-1 hoje. Olha, mas aí, eu acho que esse treinador tá jogando contra o Bahia. Que essa escalação aí, meu irmão, só Jesus na causa, viu? A bronca com essa escalação aí, esse treinador aí, eu não sei não, viu? Realmente eu não sei não, mas tô confiante no 2-1 Bahia. É, rapaz, esse é o torcedor tricolor, confiante no resultado, mas a bronca com o Renato Paiva por conta da escalação, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu disse anteriormente, começou no sábado no Couto Pereira, com Coritiba 1, São Paulo também 1 no Castelão, Fortaleza 4, Fluminense 2. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu o clássico por 2-1 diante do Corinthians. Na Vila Belmiro, Santos 3, América 2, partida movimentadíssima. No Nabia Bichedi, o Cruzeiro venceu o RB Bragantino por 3-0. E na Arena Independência, o Atlético Mineiro venceu o duelo dos Atléticos 2-1 em cima do Atlético Paranaense. No domingo, clássico no Rio de Janeiro, no Maracanã, para Botafogo 3, Flamengo 2. Internacional e Goiás, o Inter venceu por 1-0 no Beira-Rio. Na Arena Pantanal, Grêmio 2, Cuiabá 1. E hoje, última rodada, último jogo da terceira rodada, com Vasco e Bahia no São Januário. Fala, torcedor! E o torcedor não quer falar aqui, não. Fala. É, rapaz, parece que o WhatsApp quis me dar 1-0 aqui, mas vai falar agora comigo. Boa noite, bancada. Esqueci de falar do meu nome. Humberto Macedo Santos, aqui do Pedra 90, pela Mato Grosso. Sou torcedor do Vitória, mas o Bahia hoje ganha 2-0, ok? Olha aí, rapaz. Um torcedor abraço, do Vitória também. Torcendo aqui pelo bem do futebol baiano, mais um. Boa noite, galera da bancada. Aqui é Luciano Souza, conhecido como Beloto. Tricolor de aço. Hoje é Bahia 2-1. Do gol de Everaldo. Anota aí, viu? Tá anotado, é com essa esperança que eu passo pra você, Magrini, 2 gols do Everaldo. Anotou aí, chefe? Anotei, 2 gols de Everaldo. Olha só, rapaz, Everaldo também é um que um no cravo, outro na ferradura. A gente pensa que embala, não embala, né? E aí, contra o Volta Redonda, o sósia de Biel, o Arthur Salles, né? Fez 2 gols, a galera tava comentando, né, Valença? Caramba, ele fez 2 gols, mas do jeito que foi, até eu faria, né? Mas de qualquer forma, tá lá, né? Ele fez 2, mas não demonstrou ainda que é um jogador que vai fazer sombra ao Everaldo, por isso ele tá aí no comando de ataque. Eu conheço quem foi que falou isso aí. É, pô, verdade. Valença, os times em campo, Valença. Exatamente, Magrini, as duas equipes já no gramado do estádio de São Januário. O Bahia com seu uniforme tricolor, a camisa tricolor ali, o short azul e o meião da cor vermelha. A equipe do Vasco, camisa branca, aquela lista, na verdade, camisa tricolor, short branco e meião da cor vermelha, a equipe do Bahia. E a equipe do Vasco de camisa branca, aquela cruz, aquela em diagonal preto, e a cruz de Malta chamando a atenção ali, bem vermelho, short preto e também o meião ali da cor branca. A arbitragem pronta para o jogo de hoje. Nesse exato momento, as duas equipes perfiladas no estádio São Januário. E para você ter noção, meu caro Expedito Magrini, o Bahia chega a campo hoje ocupando a penúltima colocação no Campeonato Brasileiro. Ainda não conquistou nenhum ponto. Duas derrotas, não teve nenhum empate e nenhuma vitória. O time do Bahia marcou 2 gols, levou 4, tem um saldo negativo de 2. Já o Vasco da Gama entra em campo com a 9ª colocação. 4 pontos conquistados até o momento, 1 vitória, 1 empate. Ainda não sabe, ainda não sentiu o sabor amargo da derrota, né? 4 gols marcados, 3 gols sofridos, um saldo de 1, um aproveitamento de 66%. Na equipe do Vasco da Gama, o artilheiro do time responsável por 50% dos gols, né? Gabriel Peck, balançou as redes adversárias em 2 oportunidades. No Bahia, até agora, o Bahia marcou 2 gols. E um foi do Everaldo e o outro do Jacaré. 1 gol para cada. Para esse jogo de hoje, a equipe do Vasco tem os desfalques de Gabriel Dias e Patrick de Luca, aquele mesmo, com passagem aqui pelo Tricolor de Aço. Já no Bahia, ainda não será dessa vez que o Danilo Fernandes, Marcos Victor e Raul Gustavo estarão à disposição do técnico Renato Paiva. Próximo jogo, cada um, hein? Sábado, dia 6 de maio, Fluminense e Vasco da Gama, essa partida às 9 da noite no Maracanã. Um dia depois, domingo, dia 7 de maio, Bahia e Curitiba, esse jogo às 16 horas no estádio da Fonte Nova. Para essa partida, o Bahia entra em campo com Marcos Felipe, Canu, David Duarte, Rezende, Jacaré, Acevedo, Tassiano e Cauli, com o Matheus Bahia, Ademir e Everaldo. Já o Vasco da Gama vem com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson, Léo, Lucas Piton, Andrei Santos, Jair, Marlon Gomes, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Apita o jogo, Flávio Rodrigues de Souza, com os auxiliares o Marcelo Carvalho Van Gassen e assistente número 2, a Fabrini Costa. Além deles, o árbitro de vídeo, Daniel Nobre, também fazendo parte desse jogo de hoje, e quem vai narrar, com certeza, mais de 90 minutos, com emoção, e quem sabe com um triunfo do esquadrão, é ele, ele que é jovem como você. O jogo vai começar, a vibração já está no ar, o seu grito de gol é de arrepiar, jovem. Te contei não, tá na sociedade, mano! Salvador, Bahia! Muito bem, galera, você prestou atenção quando o Marcos Valença falou que tem uma faixa, né, na horizontal, na vertical, assim, né? Na diagonal, na camisa do Vasco, dos jogadores do Vasco da Gama, com a cruz de Malta. Você sabe o que é a cruz de Malta? É um símbolo da Ordem de Malta, uma organização de cavaleiros cristãos que surgiu durante as cruzadas no século XI. Por isso, cruz de Malta. E o Vasco carrega essa cruz de Malta no seu uniforme, no final, no começo, né, da faixa que fica na frente das camisas dos jogadores. Eu queria ter um filho igual ao senhor. Seja bem-vindo. Pegou a referência, né? Com certeza. Alô, Vitor Tapioca, um grande abraço, seu pai tá com saudade de você. Vai começar, a bola vai rolar no estádio São Januário. no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, na capital carioca. A bola agora para você, galera, para Vasco e Bahia. Vasco começa esta rodada na nona colocação, o Bahia na décima nona. O Bahia ocupando a zona de rebaixamento e o Vasco da Gama buscando ali chegar próximo do G4. O Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho, o Brenner Menezes traz quem ocupa nesse momento a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, e essa liderança foi conquistada diante do Flamengo. E já já você confere a próxima intervenção de Brenner Menezes aqui na nossa jornada esportiva. Só um tiquinho só. É só um tiquinho para você esperar. Espere só um tiquinho que você vai ter a resposta. Muito bem. Vamos lá, Magrinha. O líder da competição, sabe quem é? É o Botafogo, a estrela solitária com 9 pontos. Em segundo lugar está o Fortaleza com 7, também com 7, Palmeiras em terceiro, e Internacional também com 7, fecha o G4, Magrini. Beleza, tá aí o Fortaleza frequentando já o G4, galera, que beleza. E o Vitória frequentando o G4 também na Série B do Campeonato Brasileiro. Autoriza o árbitro, tá valendo! São Januário, Vasco, Bahia, Benedito Magrini. O Bahia no primeiro tempo atacando para a minha direita. Na Arena Fontenova, gol do Tigre Toronó. A equipe do Vasco, obviamente, atacando para a minha esquerda. Na Arena Fontenova seria o gol da Ladeira. E vem a zaga do Bahia tirando de qualquer maneira o chute ali do zagueirão tricolor. A bola saiu do David Duarte, saindo pela linha de lado. Arremesso manual já cobrado pelo Vasco aqui na ponta canhota. Ela volta para o capitão Léo Pelé. Mete bola no meio agora para Andrei Santos. Ele deixa a bola no setor de defesa para o zagueirão do Vasco da Gama. O Robson vai saindo pela direita, mete bola agora pro Puma Rodrigues, volta então do setor de defesa de novo com o Robson. Robson mete bola para Léo Pelé. Léo Pelé vem trabalhando bola pelo lado esquerdo, pediu Lucas Piton a bola, recebe lateral esquerdo do Vasco da Gama de longe, recuando pro goleiro Léo Jardim. Será que hoje nesse Jardim teremos flores sem espinhos ou com espinhos? Vamos acompanhar quando a bola chegar mais adiante. Diga aí, Bigodinho. Olha a bola que chega do lado direito do ataque do Vasco da Gama. Marcação do lateral do Bahia. Matheus Bahia em cima do PEC. A bola sai em arremesso lateral. É para a equipe do Vasco. Já cobrou rapidinho. A bola chega na ponta direita para Pedro Bambu. Ele vai fazendo a falta. Eu vi daqui, Valença. Se você viu daí, imagina a assistente, a Fabrini, né? Cima do lance, marcou a falta a favor da equipe do Bahia, que tenta sair ali no campo defensivo. 0-0 Vasco e Bahia, Magrini. Acevedo mete bola agora para Canu. Canu na direita para Jacaré, recebe a bola e a marcação também. Fica na marcação o time do Vasco da Gama, então ele ficou sem opção, atrasou para o goleiro Marcos Felipe. Vira do lado esquerdo para Matheus Bahia, deixou bola, vai cortando para dentro, ainda trabalhando a equipe do Bahia com Rezende. Rezende deixa a bola atrás agora com o zagueirão David Duarte. O David Duarte, é o David, né? A pronúncia desse nome dele é David Duarte. A sequência do Rezende, a bola bateu ali no jogador Jair, sai pela linha de fundo, tiro de meta para o Bahia fazer a cobrança nesse comecinho de jogo em São Januário. É a Série A do Campeonato Brasileiro, terceira rodada. O Bahia buscando os seus primeiros 3 pontos na competição. Bola do lado esquerdo, vem trabalhando de novo no setor de defesa, aperta a marcação Vasco da Gama. A bola sobrou para Rezende, botou agora para Cauli. Cauli vem puxar o contra-ataque da equipe do Bahia, já está na intermediária contrária, na direita para Jacaré. Recebeu Jacaré para fazer o primeiro gol. Bahia chamou para o pé canhoto, bateu, vai entrando na trave, não entrou! Não entrou essa bola! Ô, Valença! Vitor Jacaré recebeu a bola no contra-ataque e começou com o Cauli, né? A bola acabou sobrando, um belo passe do Cauli para o Vitor Jacaré, setor direito ofensivo. Ele dominou, puxou a bola para a perna esquerda, bateu no cantinho, Léo Jardim tocou nela e ela bateu na trave. Quase, quase que o Bahia abre o marcador. 0-0 Bahia e Vasco. De novo o Cauli trabalha a jogada com o Jacaré. Chamou para a perna esquerda, cruzou na área. Tirou o goleiro Léo Jardim. Sobra de bola, vai ser disputada ali pelo Matheus Bahia. A bola então ficou com o Tassiano de longe. Que quando para o Acevedo. Mais atrás ainda para o goleiro Marcos Felipe. 3 minutos desse primeiro tempo. O Bahia já deu o primeiro susto no goleirão Léo Jardim. Ele fez o suficiente para a bola não entrar. Ela beijou a trave direita e acabou voltando. Não entra, que pena. O primeiro gol do Bahia. Vai o time tricolor agora na sequência da roubada de bola do Bahia. Ela vai chegando ali pela intermediária. O passe é feito no meio da zaga. Recebeu Tassiano, disputou, caiu. Arthur disse que não houve nada. Tassiano não. Quem estava por ali era o jogador Ademir pela equipe do Bahia. Na sequência, o árbitro está marcando alguma coisa. É um impedimento atrasado? Eu não entendi. Por que parou aí o árbitro Flávio Rodrigues de Souza? Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. É, na verdade ele parou para atendimento ao André Santos, é isso, Valença? Exatamente, na disputa de bola ali com a Acevedo levou a melhor, o árbitro não marcou falta, mas o jogador do Vasco está reclamando bastante ali, sendo atendido pelo departamento médico da equipe carioca. Neste momento, o jogo está parado e o Bahia vai empatando com o Vasco em 0-0, Magrinho. 0-0, 0-0 no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Abraçando meu amigo Manuel Amorim. Alô, Manuel Amorim! Um abraço também para Ney da Casa Santana. Alô, Biteloy. Lá em Porto Seguro, alô, Biteloy, isso mesmo, Biteloy, do jeito que você, eu tô lendo como tá escrito aqui, viu, Manuel Amorim? Se o nome tiver errado, o problema é seu. Biteloy, aí em Porto Seguro, muito obrigado, pelo rádio ligado, abraçando também aqui, quem foi que mandou um abraço pra mim? Ari de Biritinga, oi Ari, ele disse que o Bahia ganha com um gol de preso, ganha de 1-0, vamos torcer, viu? Alô, meu amigo J. Vieira, lá em Feira de Santana, ele disse que tá dando eco na passarela do Milome, no conjunto Jomaf em Feira de Santana. Ele, o Plínio Pereira, o Peu Cachaça e o Toya Eletricista. Abraço para vocês aí em Feira de Santana. Muito obrigado pelo rádio ligado. 6 minutos, a bola fica com Vasco da Gama, vai saindo ali pela direita com Puma Rodrigues, lançou bola pro ataque, olha o vacilo da defesa do Bahia, pro gol do Vasco, a batida defendeu, o goleiro largou, passa da bola Pedro Raul. Pra sorte do Bahia, ô Valença! É a jogada em profundidade da equipe do Vasco, né? Não pode deixar esse tipo de jogada acontecer. E o atleta do Vasco foi pra dentro da área. Bateu forte, o Marcos Felipe tentou encaixar, só que enjoou a bola. A sorte foi, Magrini, que o atacante do Vasco já tinha passado da bola. E aí ficou tranquila pro setor defensivo da equipe do Bahia. Segue em São Januário. Bahia 0, Vasco também 0. 7 minutos e bola rolando. Vem agora o time do Bahia com o Matheus lá pelo lado esquerdo. Deixa a bola atrás agora com Acevedo. Já recebe a marcação ali do time do Vasco da Gama. Vai chegando por ali o Alex Teixeira. Ele deixa para Tassino. Vem buscar o jogo pela equipe do Bahia. Abre na direita para a subida agora do Canu. Recebe o zagueiro tricolor. Atravessa a divisória do gramado. Bahia atacando pro gol do Tigre do Toronó. Se fosse na Arena Fonte Nova, que passe esse, hein? Ô Ademir. Ainda reclama o olho do Canu, hein? Como é que você deu um passe de presente pro jogador do Vasco e ficou reclamando ainda do Canu que não alcançou a bola? 7 minutos e meio do primeiro tempo, 0-0 no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza chama o jogador do Bahia para dar uma bronca ali no pé do ouvido. Foi no Canu. Bola ficou agora com Léo Pelé. Léo Pelé retarda a bola no círculo, dentro na intermediária da equipe do Vasco com o Robson. Na direita, o Robson Bambu deixou a bola para o Puma Rodrigues. Recebe de volta o Robson Bambu. Ele vai progredindo pelo time do Vasco da Gama. Põe na frente. Aparece por ali o jogador Jair. Jair tentou a sequência também. O Alex Teixeira. Foi a falta em cima do jogador do Vasco da Gama. Valença! É, o juizão da partida marcou a falta em cima do atleta Jair, da equipe do Rio de Janeiro, no momento em que o Acevedo brigava ali pela bola com o atleta do time do Rio de Janeiro. Já cobrado, lá vai Bahia! Vem o Bahia pelo lado esquerdo com o Matheus Bahia. Perdeu, se atrapalhou, driblou, vai ele mesmo. E a bola vai sobrando no setor de defesa para o Léo Jardim. Marca por a bola pela equipe do Vasco da Gama. Mete aqui na esquerda para Lucas Piton. Lucas Piton tem a marcação ali do Ademir. Então volta a bola para o campo de defesa para Léo Pelé. Aquele mesmo que jogou no Bahia, no São Paulo. Hoje é quarto zagueiro titular, capitão da equipe do Vasco da Gama. Bola fica atrás agora com Canu para Tassiano. Vem buscar o jogo. Ele pega a bola, já tem a marcação no Vasco da Gama. O Pedro Raul vai em cima do zagueiro do Bahia, ela fica agora para Canu aqui do lado, como se for o lateral, troca figurinhas com Tassiano, olha a marcação do Vasco, Alex, fez a falta o Alex Teixeira, eu também vi essa, Valença. É, o Alex Teixeira acabou fazendo a falta ali em cima do Tassiano, jogador da equipe do Bahia que girava ali no centro defensivo até de maneira perigosa, mas a falta foi marcada, o Bahia tenta sair pro ataque 0-0. 0-0, portanto, no estádio de São Januário. É o jogo entre Bahia e Vasco da Gama pela Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos na terceira rodada da competição, fechando esta terceira rodada. 9 minutos de bola rolando, arremesso lateral para o Vasco fazer a cobrança. Quem está por ali é o Puma Rodrigues. Ele vai fazer a cobrança no arremesso lateral, 0-0. Eu confirmo, você ligado na Sociedade da Bahia, no AM740, no FM 102,5, no aplicativo Sociedade Play e no canal oficial no YouTube. Fique ligado, galera. Alô, Carlinho Sena. Salada, Grini. Anote o tempo. Em São Januário. Jogados 10 minutos do primeiro tempo. E o placar é esse. Vasco. Zero. Bahia. Também zero. 8:11. Hoje pela Série B a bola rolou para Londrina 1, Criciúma também 1. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Te contei não, tá na Sociedade, mano. Olha o Vasco pela direita, a bola trabalhada, o cruzamento, a bola foi pela linha de fundo. Houve desvio, não houve desvio, é tiro de meta, é escanteio, hein, Valença? Tiro de meta para o Bahia fazer a cobrança. O Peck acabou recebendo a bola no setor direito, tentou surpreender o setor defensivo do Bahia e bateu direto pro gol. A bola, na verdade, foi o Pedro Raul. E a bola acabou saindo em tiro de meta para a equipe do Bahia. 0-0 em São Januário. 11 minutos, eu vou trazer a ideia do jogo e para quem viu agora exatamente há um minuto atrás a tirada de bola do goleiro Marcos Felipe verificou o meio de campo vazio do time do Bahia, Cássio. É, o meio campo ele tá abandonado pelos dois times, né? O Vasco e o Bahia tem meio campos que tem a bola, gostam de jogar, são mais técnicos, mas são meio campos que deixam espaços. O Bahia tirou proveito com o Cauli desses espaços. E aí serviu o Jacaré, a bola foi para a trave. E depois o Vasco, né? Com essa chegada do Gabriel Peck após a espanada do Marcos Felipe. Sendo que o Vasco também teve a sua chance claríssima numa bola longa, tá? Que chegou e ficou, achou o Alex Teixeira na cara do gol. Deixando ali até assustado. Como é que uma bola longa entra de uma maneira tão simples na defesa do Bahia, sabe? Então é um jogo ainda de vamos dizer assim, duas equipes muito verticais, querendo agredir, querendo jogar. O Bahia não está tudo atrás, vai querendo jogar. Mas duas equipes com muitas fragilidades ali na fase defensiva. Então, a qualquer momento, pode ser o gol, mano. Olha a bola para o Pedro Raul. Entrou na área, bateu prensado na zaga. Sai, Marcos Felipe, para defender. E na velocidade, nas costas, o Pedro Raul ganhou do zagueirão do Bahia, bateu prensado. E na sequência o Otto paralisa mais uma vez para atendimento ao jogador do Bahia. Abraçando meu amigo Dilson, minha querida Soninha, lá em Irajuba. Muito obrigado pelo rádio ligado. Ele disse que está preocupado com o Bahia, que está mal escalado. Alô Dilson, um grande abraço. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Longe online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. O melhor lugar para cuidar do seu carro é no serviço Chevrolet. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Honda. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Propriedade! Portanto, jogo parado em São Januário para atendimento ao jogador do Bahia. Ficou ali sentindo o zagueiro David Duarte, o Pedro Raul também. Sua internet tá lenta? Caiu? Travou? Esqueça tudo. Contrate a melhor ITS Brasil. ITS Brasil, excelência em internet. 8 da noite com 15 minutos, 14 de bola rolando em São Januário. Segue Vasco 0, Bahia também 0. Terceira rodada da primeira fase da Série A do Campeonato Brasileiro. Vem de trás o Bahia trabalhando com Acevedo. Do lado tem o Tassiano, mais aberto tem o Matheus Bahia. Ele toca curtinho pro Tassiano. Tudo isso na intermediária da equipe do Bahia. Rezende abre bola do lado esquerdo para Matheus Bahia. Bahia devolve para Acevedo. Acevedo trabalha ainda no campo do Bahia, faz a virada de bola errada, de presente para Léo Pelé, agradece o Vasco, vai saindo pelo meio, vem trabalhando por ali o time do Bahia pelo meio de campo. O passe feito do Marlon Rodrigues lá pro lado, pro Marlon Gomes no campo de ataque para Pedro Raul, deixa a bola atrás agora para o Peck. Peck ganhou, vai ganhando pela linha de fundo, rolou atrás, Pedro Raul bateu, defendeu Marcos Felipe. Deram liberdade ao Pedro Raul Valença. É a jogada pelo setor direito ofensivo da equipe do Vasco da Gama. Tá ali batendo cabeça, né? O Rezende, o David Duarte, para saber quem vai marcar quem. E a bola acabou sobrando dentro da área para o Pedro Raul. Chegou batendo de primeira. A sorte foi que a bola foi colocada no meio do gol. E ali o Marcos Felipe estava bem antecipando a jogada. Fez bem a leitura e praticou a defesa. Segue em São Januário, 0-0, Vasco e Bahia. E é impressionante, né? Porque o Bahia perdeu a posse de bola em erro não forçado do Acevedo. Tentou um passe longo, elaborado, jogou no pé do jogador do Vasco. E aí o Bahia não teve reação. Vasco, com passes bem velozes e bolas longas, chegou na cara do gol de novo. Pedro Raul finalizou dentro da área. Então o Bahia vulnerável. O Bahia teve aquela grande chance com o Jacaré no início do jogo, Magrinho. Mas aparentemente é algo circunstancial. O Vasco começou a tomar conta. Tassiano perdeu a bola, que meteu para dentro da grande área. O jogador Alex Teixeira, quase que o Pedro Raul pega. Escorregou aqui Jacaré. A bola na esquerda, cruzamento. Tira Tassiano de cabeça. No cruzamento do Lucas Piton para dentro da grande área. 16 minutos agora, galera. 16-16. É pressão do Vasco da Gama. De novo aqui pelo lado esquerdo. A tentativa do drible. O árbitro está marcando o quê? Tava por ali o Marlon Gomes, e o ato vai marcar arremesso lateral para a equipe do Vasco fazer a cobrança. Prepara-se Léo Pelé, olha o cuidado, esse cara mete a bola na área, viu? Ele não faz uma cobrança, ele cruza com as mãos. A bola foi para dentro da grande área, tirou a sobra de bola do Vasco, a batida para fora. O chute do Puma, restou ao Marcos Felipe apenas ficar tirando com os olhos, Valença. Aliás, não só o Marcos Felipe, né? O Bahia inteiro, porque o Puma estava na entrada da área sozinho. Bateu de primeira e aí o Marcos Felipe, eu, você, os jogadores do Bahia, só tivemos uma questão a ser feita. Torcer. E acabou não entrando. Tiro de meta já cobrado pelo Tricolor. 0-0, Bahia e Vasco, Vasco, Bahia. 17 de bola rolando, galera, 17. Cássio, a gente viu contra o Bragantino, a gente viu contra o Botafogo. A ideia de três zagueiros, né? Você povoar e proteger mais ali a entrada da área, o setor defensivo. A gente não tá vendo a terceira partida seguida. Vamos ver esse lance do Bahia. Everaldo recebe do lado da grande área, protegeu a bola. Tá bem marcado Everaldo, ele pode fazer o corta-luz ali, botou na frente, caiu, não houve nada, diz o árbitro. Você, Cássio. Então, Magrini, você precisa de uma formação completa, na verdade, né? O meio-campo também precisa compor. A falta pode ser feita, vai subir amarelinho, né? E o Bahia não tá tendo isso, mas não é um time estruturado. Você tem três zagueiros, mas você não tem uma vamos dizer, um conjunto azeitado, uma engrenagem funcionando de todos os setores. E aí acaba o Bahia ficando exposto como está exposto. O Bahia faz um jogo ruim e é o jogo de Bahia tem mais exposição desde que começou a Série A. Os que o Bahia perdeu para Botafogo e Bragantino não estava tão exposto como está hoje. E a falta cometida pelo Acevedo que lhe custou um amarelinho, né, Valença? Exatamente. Cartão amarelo para o Acevedo. É o primeiro cartão do Bahia no jogo de hoje. 0-0. Bahia e Vasco da Gama. 18, galera, 18 de bola rolando. Estamos no primeiro tempo, já já a galera do Zap, porque eu gosto, a galera do Zap sempre tem vez, a galera do canal YouTube também. Olha a bola trabalhada pelo Andrei Santos, pode tocar aqui pro Léo Pelé pode abrir então pro Marlon Gomes, ele recebeu, fez o passe, a bola bateu no pé do Jacaré. O Grini, é arremesso lateral pro Vasco na ponta esquerda, Valença. Só pra trazer como curiosidade, terceira rodada já o segundo cartão amarelo do Acevedo. Rapaz. É o segundo jogo dele como titular, né? Porque o primeiro ele não entrou de titular porque ele. O Renato Paiva alegou que ele não tinha experiência. Você lembra disso? Olha o Marlon Gomes trabalhando pelo lado esquerdo na quirana grande área. Deu uma quebrada de asa e quase cai ali o Canu. Sobra de bola do Vasco para dentro da grande área. Tirou o Rezende de cabeça. A bola vai sobrando então agora para Ademir para puxar o contra-ataque do Bahia. Foi puxado pela camisa pelo Pedro Raul, mas ele não foi viabilizado o seu contra-ataque. Bola do lado esquerdo, Matheus Bahia tentou cruzamento. Bate no Pedro Bambu. Ele estava com as mãos presas ao corpo, por isso não houve pênalti, segundo a arbitragem. Olha o drible do Pedro Raul em cima do Tassiano. Bola fica então agora com Marlon Gomes para a subida do lateral esquerdo do Lucas Piton. Lá vem o Vasco da Gama já no campo de ataque aqui pelo lado esquerdo, atacando pro gol da ladeira. Se fosse na Arena Fonte Nova, 0-0 o placar. Jair mete bola agora para Andrei Santos. Andrei Santos pode virar na direita para a chegada do Puma Rodrigues. Recebeu o lateral, passou fácil também pelo lateral da equipe do Vasco do Bahia. A bola chegou para Alex Teixeira, bateu para fora! Sempre com facilidade os atacantes do Vasco da Gama. Ô, Valença! E a triangulação, né? Começa com Peck, o jogador Pedro Raul ajeita e aí o Alex Teixeira chega batendo, a bola sai em tiro de meta para a equipe tricolor. 0-0 Vasco e Bahia. Portanto, deu uma paradinha, o árbitro ali, aquela checagem silenciosa para ver se o lance lá com o Robson Bambu seria pênalti a favor do Bahia. Não foi, diz a arbitragem. Léo Pelé ficou com a sobra da bola, Pedro Raul dentro da grande área, a bola para Marlon Gomes, bateu para fora, tiro de meta para a equipe do Bahia fazer a cobrança. Alô, galera! Pode falar, Magrini. Anote o tempo! No São Januário! Jogados 20 minutos do primeiro tempo! E o placar é esse! Vasco! 0! Bahia! Também 0! 8 da noite com 22 minutos. Ontem pelo Brasileirão, a bola rolou para Internacional 1, Goiás 0. Rádio Sociedade. Te contei não, tá na Sociedade, mano. Salvador, Bahia. Olha o lançamento do Vasco para Alex Teixeira, de novo iria recebendo na frente do zagueirão Cano. Cássio Cardoso até bateu a mão aqui, não foi, Cássio? Magrini, porque é inexplicável como o Bahia quer jogar com linha alta, como o Bahia quer jogar com um time leve, agressivo, sendo que não consegue marcar o portador da bola e tem uma linha de zagueiro pesada jogando em cima, dando espaço entre essa linha e o goleiro. O lançamento do Puma foi lá do campo de defesa. O Alex Teixeira, ele deu uma vacilada, mais uma vez. Aliás, ele está mal, Alex Teixeira. Já foram três oportunidades em que ele poderia ter feito o gol do Vasco. O Bahia não fez 1-0 por milagre do Léo Jardim da trave. Mas o Bahia não está tomando 2-0 ou 3 por milagre também, porque chance ao Vasco está dando. Se fosse o Alex Teixeira um jogador em uma fase melhor e um dia melhor, o Bahia já estaria um prejuízo praticamente irreversível. Agora o Pitô mereceu um cartãozinho amarelo, viu? Ah, mas lembra o que eu falei? O Acevedo mereceu e tomou. E tomou, exatamente. E o Piton? A jogada é igualzinha, inclusive. Isso. É clássico, Magrinho. É Valença. Por isso que eu reclamei dele no início. Ele é bem esse jeito de arbitrar do Flávio Rodrigues. Ele vai conduzindo o jogo ali de uma maneira conveniente para ele, para evitar pressão. E os critérios vão mudando a partir desse critério dele, né? Ou melhor, dessa falta de critério dele. Deixa eu mandar um abraço agora para Gilmar. Sabe quem é Gilmar? é simplesmente o barbeiro do Marcelo Góes. Olha! Na ladeira Cruz da Redenção. Alô, Gilmar! Diz que é meu fã, tá ouvindo a Rádio Sociedade. Oi, Gilmar! Muito obrigado, Pirugado ligado. Olha, o Everaldo deu uma raspadinha de cabeça pra bola chegar no Ademir. Primeiro, o Léo Peré tirando pela linha lateral. Arremesso lateral 23. Vamos, tricolor! Acorda, Bahia! Vamos pra cima no Vasco da Gama. É arremesso lateral pro time do Bahia fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Repito, estaria atacando pro gol do Digno Tororó se estivesse na Arena Fonte Nova. Olha, o Ademir se atrapalhou todo, perdeu a bola, mas o árbitro confirma. Arremesso lateral ainda pro Bahia fazer a cobrança aqui pelo lado direito do ataque do Bahia. É o Jacaré posicionado para fazer a cobrança. Ele tem, não tem para quem passar a bola, tá todo mundo marcado. Então ele meteu a bola pro jogador. Cauli recebe de volta. Jacaré na ponta direita, pertinho da bandeirinha de córner. Outra vez pro Cauli. Lá vai Cauli, tentou cruzamento. A bola sobrou pro goleiro Léo Jardim. Ele até virou o pé para ver se a curva ficava melhor, mas a curva não foi a que ele queria, hein, Valença? Exatamente, ao invés de tentar ali achar no meio da área onde tinha o Everaldo, por exemplo, tentou fazer a batida com a curva, mas ela foi tranquila, parecendo bola de aquecimento para o Léo Jardim, que praticou a defesa e segue o jogo 0-0. Só para você ter noção, Magrini, aliás, vocês, Magrini e Cacito, a equipe do Vasco nos últimos jogos tomou 39 finalizações. Ah, é? Olha só. E vem o Bahia agora com o Tassiano. O Ademir passou para ele lá na intermediária, na ponta esquerda, para o Matheus Bahia. Perdeu a dividida para o lateral Puma Rodrigues. Bola do Jair. Contra-ataque do Vasco da Gama. Ele manda todo mundo se espalhar lá pelo lado direito. O passe é para o Puma. Chegou na cobertura. Rezende tomou o drible. Puma invadiu a área. Tentou o cruzamento. Puma! Sou mais aquele do Animal Planet, ô, Valença! Mas do Animal Planet é ótimo. Mas o Puma, ele errou o cruzamento, mas em compensação conseguiu passar com facilidade pelo Rezende, né? E aí ficou perto de fazer o cruzamento, ainda bem que ele errou. Segue São Januário, 0-0, Vasco e Bahia. E agora vem pra marcação, Everaldo, faz uma falta. É, como diria a vovó de Marcelo Góes, como é que ele fala? É, não é de ser necessidade, não, é um negócio assim que ele fala. Enfim, que ela fala, uma falta do Everaldo ali no lado esquerdo de defesa do Vasco da Gama, já cobrado 25. Eu vou pra galera do Zap. A galera do Zap sempre tem vez, Brenner. É isso mesmo, Magrinha, a galera participando aqui com a gente. O Daci está em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, ligadinho em nossa transmissão, enquanto a Luísa Guedes diz aqui que o Bahia tem a obrigação de ganhar, Magrinha. Beleza, valeu, valeu, galera sintonizada na Rádio Sociedade da Bahia, participando pelo nosso WhatsApp 996561025 e lá também no nosso chat. 26 minutos de bola rolando, a nossa enquete mudou, já o Breira confirma pra mim. Olha o Robson Bambu, deixa a bola atrás agora pro goleiro Léo Jardim, ele vai reposicionar de novo o Vasco da Gama lá no ataque, faz o lançamento direto aqui do lado esquerdo pra subida do Jacaré, encostou o Jacaré no Alex Teixeira, a bola sobra pro Canu fez uma virada de bola, ameaçou virar pro lado direito e aí chegou o Alex, e aí é brincadeira de cavalinho aí, é? Ele ganhou, tá valendo tudo. Oxente, pra mim foi falta. Olha o cruzamento. A bola passa na frente de todo mundo do ataque do Vasco. Evitou a saída ali o Peck. Lá pela ponta direita, olhou pra grande área. Fez o levantamento na área. Pedro Raul matou no peito, vai pra área. Quem sabe agora corta David Duarte. Ele marcou antes uma irregularidade lá no ataque do Vasco da Gama. Mas o Alex Teixeira em cima do Cano. Essa pra mim foi falta, Valença. É, no primeiro momento o Cano tenta proteger e não consegue pra tomar a falta. Mas a partir do segundo momento, se ele não marcou que a bola estava presa, a partir do segundo momento é falta do Alex Teixeira em cima do Cano, sim. E na sequência o Pedro Raul domina com a mão, né? A bola quando é alçada dentro da área, o Pedro Raul estica o peito ali, mas na verdade ele domina com a mão. E mais um vacilo da defesa do Bahia. 0-0. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Honda, Ares Motos. Agora, essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. 28 agora, galera, 28 tentativa no Bahia, tirou a zaga do Vasco da Gama. Eu fico observando que se o Bahia apertar, cara, dá pra chegar. A zaga do Bahia também é vacilona. Olha a bola aqui pelo lado direito com o jogador do Bahia. Tentou ali o Cauli. A sobra de bola pro Jacaré. Disputou a bola dentro da grande área ali, o Everaldo. O Léo Pelé ficou com a bola, tentou passe, bateu de novo no Cauli, sai pela linha lateral. Arremesso pro time do Vasco da Gama fazer a cobrança aos 28. Eu vou trazer a ideia do jogo, Cássio. É, o Bahia não tomou gol ainda porque o Vasco finaliza muito mal, tem problemas de eficiência, e o Bahia poderia ser um pouquinho mais qualificado na fase ofensiva para ter oportunidade de gol também, porque a defesa do Vasco também marca mal, em especial o meio campo do Vasco marca mal. O Valência trouxe a quantidade de finalizações que o Vasco sofreu porque tem também um aspecto. O Vasco estava defendendo resultados contra Palmeiras e Atlético, né? Fez 2-0 muito cedo contra o Atlético, segurou 2-1, fez 2-0 muito cedo contra o Palmeiras e acabou tomando empate. Mas tinha ali, botou vantagem muito cedo contra o Palmeiras. O 2-0 não foi tão cedo assim, não. Mas ele conseguiu ali uma vantagem que permitiu segurar um pouquinho. Mesmo assim, é muita finalização, né? Inclusive para quem está só defendendo. Então, é um time que tem fragilidades. Mas o Bahia não consegue ser um time competitivo em nenhuma das fases. O Bahia não é um time competitivo com a bola. O Bahia não é um time competitivo, é ainda pior sem a bola. O Canu pela direita é um desastre. O Canu estava funcionando muito bem como o zagueiro por dentro, central, com o Gabriel Xavier sendo o zagueiro pela direita. O Renato Paiva, para botar o David Duarte no jogo, botou o Canu na direita. E o Canu não está funcionando, está tomando um carnaval por ali, a despeito de uma falta clara que ele sofreu e o árbitro ignorou. Olha o Peck pela ponta direita, botou na frente, dividiu, a falta do Matheus Bahia. Uma falta do Matheus Bahia, aí sim, diria vovó de Marcelo Góes, sem precisão, Valença. O Matheus Bahia chegou atrasado e restou a ele apenas fazer a falta. Falta para cartão amarelo, espero que do outro lado também tenha. Agora o critério voltou. Foi? Agora ele lembrou do critério de amarelo. Exatamente. Foi falta para amarelo. O amarelo foi bem aplicado. Agora do Piton foi para amarelo, ele não deu. Ele não deu, exatamente. É falta, falta perigosa contra a equipe do Bahia. Pelo lado direito, prepara-se o Vasco da Gama para fazer a cobrança. Puma Rodrigues deixou a bola pro Gabriel Peck. Vai cobrar Gabriel Peck, a canhoto. A bola vai fazer a curva para dentro. Geralmente o canhoto que se bater com lado externo, se ele bater com três dedos, ela faz a curva para fora. Vai para fazer a cobrança. Aqui você confere 31 minutos. Vai para a cobrança, bola fechadinha, direto pro gol. Espalmou mal o goleiro do Bahia, subiu de novo para ele mesmo fazer a defesa. Marcos Felipe fez a defesa. Alô, galera! Sim, vai falar, Amado. Anote o tempo. No São Januário, jogados 31 minutos do primeiro tempo. E o placar é esse: Vasco 0, Bahia também 0. 8 da noite, 33 minutos. Ontem pela Série A, a bola rolou para Grêmio 2, Cuiabá 1. Baixe nosso aplicativo Sociedade Play. Te contei, não, tá na Sociedade, mano! Salvador, Bahia! Bola que é tomada pela equipe do Bahia com Tassiano. Tassiano vem trabalhando pela direita agora, onde está colocado o Jacaré. Jacaré retarda a bola para Acevedo. Acevedo traz a bola para o setor de defesa, onde está colocado o Canu. Canu mais atrás ainda para o goleiro Marcos Felipe. 32, galera, 32. E no WhatsApp, no nosso canal no YouTube, a enquete, qual é agora nesse momento, hein, Brenner? Quem está melhor no jogo, Magrinha? A galera tá voltando aqui. 57% dos nossos ouvintes falam que é o Vasco e 43% diz que é o Bahia, Magrinha. Muito bem, hein? Deixa ver se Cássio confirma. O melhor em campo nesse momento é o Vasco da Gama, Cássio? É, o Vasco tá melhor. O Vasco não faz um grande jogo, não. Mas o Vasco consegue oportunidade de gol a partir dos espaços que o Bahia cede. O Vasco aproveita. E o Bahia não consegue, por exemplo, no contra-ataque, encaixar a jogada. Porque o Vasco também dá espaço. Mas o Bahia não consegue tirar proveito disso, como o Vasco tem tirado. O Vasco tá pecando na finalização. Poderia estar vencendo já. Jacaré, pressionado aqui pelo Alex Teixeira, ele vai conduzindo a bola para o setor de defesa, faz a virada de bola do lado esquerdo agora para Rezende. Rezende vai trabalhar pela equipe do Bahia, 33 agora, integra em domicílio para Acevedo, já abria pela esquerda ali Matheus Bahia, mas a bola nem chegou para ele. Volta então agora para o David Duarte, ele toca figurinhas agora onde está colocado o Canu. Canu na direita para Jacaré, de primeira põe bola na frente agora para o Ademir. Ademir contra dois, um deles é o Marlon Gomes, ele vai passando pelo Marlon Gomes, sofreu a falta. Alta, bola parada, quem sabe agora, Valença? É a falta no setor direito ofensivo, o Ademir dominou, girou e acabou recebendo a falta, falta setor direito, deve chover a bola na área, 0-0 Vasco Bahia. Prepara-se então, é o Bahia com a bola aqui pelo lado direito, atacando pro gol do Tigre do Toronó, 34 agora galera, 34. O David Duarte, o Canu, vão para a área, o Everaldo já estava lá. É a chance de acertar o pé agora e o Bahia abrir o marcador. Quase isso acontece no comecinho, num chute de canhota do Jacaré, numa jogada individual do ala tricolor. 34-11 para terminar no primeiro tempo. Vai para a bola, o Cauli meteu na área, tirou a defesa do Vasco da Gama. Rebote de bola do Matheus Bahia. 34, galera, ele vai de novo cruzar na área, a bola viajou. David Duarte... Pelé tirou, Léo Pelé tirou, a bola sobra para o Pedro Raul, ajeita para o Alex Teixeira, não ficou com ele mesmo, na zaga agora para o lateral esquerdo, Lucas Piton, foi chutado pelo Ademir, o árbitro marcou, falta de ataque da equipe do Bahia, futebol show, sociedade, sua paixão, além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais, acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. São Brás, produtos de qualidade. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Ganha escanteio o time do Bahia, Lucas Piton meteu pra fora, pra linha de fundo, Valença. Tava sozinho, né? Se assustou, não sei com o quê. E nem sombra tinha perto dele. Sozinho dentro da área, botou pra escanteio, quem sabe o Bahia aproveita, né, Magrinho? As oportunidades estão aparecendo, falta concluir com perfeição. Prepara-se aqui, é pelo lado direito de ataque da equipe do Bahia. Jacaré recebeu a bola, devolve agora para o jogador Cauli, chamou para o pé esquerdo, de novo para Jacaré, cruzamento, aí não, Jacaré. A bola ficou fácil para o goleiro Léo Jardim. A ideia do jogo, Cássio. Nos últimos 5 minutos o Bahia conseguiu sair um pouquinho de trás e exercer uma pressão na série de bola do Vasco, também sentiu essa pressão. E aí o Bahia teve um pouco a bola perto da área do Vasco. Mas está faltando... O Matheus Bahia não faz um bom jogo, tecnicamente se atrapalhando muito com a bola. E jogadores como Everaldo e Ademir precisam participar melhor, né? E aí o Bahia vai sentindo falta desses jogadores de frente. O Cauli também não faz um bom jogo. Então o Bahia tem dificuldades para aproveitar os espaços que o Vasco dá também. Porque os jogadores individualmente não estão bem. Tem problemas táticos, a gente vê um time muito espaçado. Mas tem também problemas individuais do ponto de vista técnico, Magrinho. E vem de novo Bahia com Cauli na direita para Ademir. Ademir tem a marcação do lateral esquerdo, Lucas Piton. Deixa a bola para o Cauli. Cauli para Jacaré. Jacaré tem o Acevedo, prefere na frente agora para o Tassiano. Está alugando a intermediária do Vasco da Gama. Gira de novo agora para o Acevedo. Acevedo de primeira. Mete bola para o jogador do Bahia. Vem trabalhando por ali o Rezende. Rezende devolve bola para o Tassiano. Tudo isso lá pela intermediária, lá de esquerdo. Virada de bola para a ponta direita para Ademir. Ademir chamou para o pé canhoto. Tentou cruzamento para a sorte dele. O Marlon Gomes pegou errado e meteu para escanteio. Ô, Valença! É, você vê que o Ademir dominou, cortou para dentro, passou o jacaré, ele ficou na dúvida de cruzar e chutar, não foi nenhuma coisa nem outra. E a bola acabou batendo no jogador da equipe do Vasco, saiu escanteio. Escanteio, setor direito, vai chover a bola na área, 0-0. 38 agora, galera, 38. Quem sabe agora? Quem sabe não sai o gol do Bahia aos 38, galera. A bola viajou para a defesa do goleiro Léo Jardim. Bola de aquecimento. Né? É. Aliás, nem bola de aquecimento, porque o treinador de goleiro geralmente exige mais do arqueiro. É verdade. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não! Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Você está na Sociedade. Olha a saída de bola errada no Bahia com Acevedo. A sobra de bola ficou com Gabriel Peck. Deixa atrás agora para o Andrei Santos. Deixa a bola agora onde está colocado o jogador, que era o Marlon Gomes, atacando lá pelo lado direito. Olha o Jair com a bola retada para o Gabriel Peck na entrada da grande área. Três jogadores marcando. Ele botou na frente, caiu, pediu falta. O árbitro não deu. O assistente também não. E vai saindo, voltou atrás. Oxente. Depois de uma semana ele voltou atrás e confirmou a falta. Ô, Valença! É, depois de uma semana ele confirmou a falta. E eu confesso que eu não sei que falta é essa, não. Oxê, nem eu. Mas, rapaz... É, não tem convicção da falta, nem ele, nem assistente. Por quê? Não houve marcação. E se assistente tivesse visto a falta, teria dado a manifestação ali, pelo menos, utilizando a bandeira, né? Isso. E acabou não fazendo isso. Então, o além acabou ajudando aí os dois aí. Ajudando não, né? Marcando a falta a favor da equipe do Vasco da Gama. Deixa eu mandar um abraço pro Robson Ferreira, conhecido como Pélcia, lá do Santo Antônio, viu? O bairro de Santo Antônio. Gente boa, tá acompanhando a gente na 102,5, Magrini. Alô, Pélcia! Aquele abraço, Santo Antônio além do Carmo. Falta pro Bahia, falta cometida ali pelo Fantasminha Camarada. Prepara-se para fazer a cobrança o time do Vasco da Gama. Pelo lado direito, Gabriel Peck autorizado pela arbitragem do jogo, é o Flávio Rodrigues. Já autorizou, a bola vai viajar na área do Bahia. Vem lá no segundo pau, a cabeçada, defendeu! O goleiro Marcos Felipe na cabeçada do Andrei Santos. Alô, galera! Pode falar, Negrini! Anote o tempo! No São Januário! Jogados 41 minutos no primeiro tempo! E o placar é esse! Vasco! 0! Bahia! Também 0! 8 da noite, 42 minutos. No sábado, a bola rolou para Cruzeiro 3, RB Bragantino 0. Eu te escuto todo dia, é a minha felicidade, é a Rádio da Bahia, é a Rádio Sociedade. Despedido, Magrini. Te contei, não, tá na Sociedade, mano. Salvador, Bahia. Abraçando meu amigo Piscite Mota. Gente boa. Tô ouvindo agora, seu Miyagi. Eu e meu amigo Felipe. Alô, Felipe. Alô, Piscite Mota. Sabe por que ele chama de seu Miyagi? Aquele japonesinho do filme, lembra? Karate Kid. Karate Kid, o velhinho lá, o Japinha. Ele me chama de seu Miyagi. Olha a bola, Tassiano bateu pra fora. Finalmente o Bahia tentou achar o gol do Léo Jardim, Valença. Pois é, o Tassiano de fora da área tentou achar ali o ângulo do Léo Jardim. A bola saiu, tiro de meta, registrar o cartão amarelo do Andrei Santos, viu? Recebeu chapinha amarela por impedir ali a saída de bola do goleiro Marcos Felipe do Bahia. Manda um abraço pro Piscite e também pro parceiro dele, Rafael Thiago, Esse aí, meu parceirão, também tá acompanhando a gente aqui. Beleza. Alô, alô, Piscite. Alô, Felipe. Muito obrigado pelo rádio ligado. Já, já vou pra galera do Zap. Olha o Ademir aqui pelo lado direito. Horroroso, Ademir! Errou um passe de um metro pro Jacaré, que tava do lado dele, e cedeu arremesso lateral de graça pra equipe do Vasco da Gama. Eu não sei você, 43 agora, Cássio Cardoso, mas tô com a saudade do Biel, rapaz. Tô com saudade de Biel. É, ele vai ganhar essa condição já já, né? O Ademir não acerta nada. O Ademir não consegue dar sequência de uma maneira consistente a nenhuma jogada. E não tá aproveitando a sua possibilidade de ser titular. Então, possível que o Biel vá pro jogo no segundo tempo, Magrinho. Olha o Vasco tentando, Marlon Gomes tentou, passe para dentro da grande área, tirou a defesa do Bahia. Olha o lançamento agora do lado esquerdo para Everaldo, devolução de bola para o Tassiano. Quem sabe agora, Tassiano, vai fazer o passe pro time do Bahia dentro da grande área de novo. Recebeu, Tassiano, bateu, vai entrando, valeu! Bahia! Bahia! Feliz Tassiano, camisa número 16. Ele é fatal, ele não perdoa, ele marca. O meu cronômetro marcava 44 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Ufa! Ufa! Ufa! Aberto o marcador, agora tá lá! Bahia! Tem um! Vasco! Zero! E aí, Valença? Enquanto o pessoal do videogame tenta ajustar a linha, a jogada pelo setor esquerdo do ataque do Bahia, Tassiano recebeu, deu um toque pro jogador Cauli, Cauli bateu travado, voltou a bola pro Tassiano, esse aí dominou com tranquilidade, bateu no canto esquerdo do goleiro Léo Jardim. Alegria e emoção, é gol do esquadrão Bahia. Tem um Tassiano, a equipe do Vasco não tem nada. Placar da Rádio Sociedade da Bahia. Um grito, a galera se agita para viver o movimento livre e colorido do gol. A emoção do futebol e na sociedade. Comenta, Cássio Cardoso. Muita lucidez do Tassiano do início ao fim da jogada, Magrini. Foi o grande diferencial para o Bahia aproveitar os espaços do Vasco. Ele construiu, se apresentou, pegou a sobra do chute do Cauli. E esperou o melhor momento para finalizar, abrindo espaço para fazer 1-0. Gol importantíssimo para o Bahia, um gol que pode dar uma tranquilidade. Vamos ver o Vasco. Misericórdia. O Vasco quase empata. Mas é importante o Bahia ajustar sim o seu jogo, em especial na sua fase defensiva. Vantagem importantíssima para um jogo que o Bahia pode, de repente, sair com 3 pontos, Magrinho. Argentina, Sociedade, Brenner Menezes. Esse foi o primeiro gol de Tassiano no Brasileirão. Bahia. E o terceiro gol do Tricolor na competição. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. O melhor lugar para cuidar do seu carro é no serviço Chevrolet. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Honda. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Propriedade! Vem o Bahia apertando de novo, o Vasco retoma a bola com o Puma Rodrigues atrasando pro Robson Bambu. Deixa a bola para Léo Pelé, 48, galera, 48, já já termina o primeiro tempo. Lançamento cumprido lá na ponta direita, subiu de cabeça o lateral Matheus Rodrigues. Matheus Bahia isolou pela linha lateral, arremesso já cobrado pela equipe do Vasco. A bola do Jair daí para Puma, Puma do lado para Peck, lá vem Gabriel Peck, marcado pelo Rezende, tentou de calcanhar, a bola bateu no pé do Rezende e saiu a esse escanteio. Eu vou cruzar todos os dedos agora, Valença. É, o Peck foi até a linha de fundo e foi inteligente. Tentou fazer o escanteio, tentou fazer o cruzamento na área, não. Preferiu o escanteio, próprio Peck na cobrança. 1-0, o Bahia vai vencendo o jogo, hein? Até os pés estão cruzados aqui embaixo. 48, galera, 48, escanteio pro Vasco da Gama, jogada ensaiada. De novo pro Peck, cruzamento, Pedro Raul chutou pra fora. Mas houve um desvio ainda, hein? Outro desvio, não vou descruzar os dedos, Valença. É, não descruze os dedos não, porque o árbitro esqueceu de quanto tempo ele tinha dado de acréscimo. É. Tinha dado 3, aí já aumentou pra 4, vamos lá. Escanteio, setor esquerdo, lá vai o Vasco na cobrança, 1-0 Bahia. O Gabriel Peck vai tentar agora direto pra área, a bola viajou pra Malo de cabeça, a bola bate no Canu. E sobra agora pro jogador Ademir, vai puxar o contra-ataque da equipe do Bahia. São 1, 2, 3, 4, 6 do Vasco da Gama lá atrás, mas ele virou bem pro Jacaré de primeira, mete bola agora onde está colocado o jogador, que é o Cauli. Cauli devolve para Jacaré na ponta canhota, do jeito que ele gosta, de calcanhar para Matheus Bahia, vai para caprichar, a bola bateu no Peck, mas ele levou a vantagem, o árbitro disse que não, vai apitar o final do primeiro tempo. Apita o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Acabou o primeiro tempo. Vasco 0 Bahia 1. Vem aí o intervalo inteligente da Sociedade da Bahia. Brenner Menezes comanda e ele vai trazer Cássio Cardoso para analisar. 1 Bahia 0 Vasco. Tassiano aos 44 do primeiro tempo. Agora eu confirmo, galera, 9 minutos para as 9 da noite. Sociedade, a rádio da Bahia. Futebol. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Honda. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Rádio Sociedade. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Rapaz, vou te falar um negócio. Sabe qual é a maior distribuidora Manco de Salvador? É a Dishelp. Anota aí. Dishelp. Se é a maior distribuidora, é claro que tem o menor preço. Pensou em Amanco? Conte com a Dishelp Materiais de Construção. Visite a loja na Rua do Pinheiro, número 6, Rio Vermelho. Ou ligue 71-3247-7730. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora Amanco de Salvador. Um dia nasce o sol, vem com a sua luz. Na mesa tem cuscuz pra gente se alimentar. E se o cuscuz for feito com novo milho, eu canto esse estribilho pra você me acompanhar. Quero mais, novo milho da São Brás. Quero mais, novo milho da São Brás. É o cuscuz nosso de cada dia que nos enche de alegria e tem sabor de quero mais, novo milho da São Brás. Quero mais, novo milho da São Brás. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. Todo mundo sonha, meu velho, mas você tem que correr atrás, tem que acreditar, batalhar e dizer, eu consigo. Foi assim que eu conquistei minha moto. Posso ir pra onde eu quiser, na hora que eu quiser, dou meus rolês de boa por tudo quanto é canto. Isso aqui adianta demais, meu lado. Eu digo a você, eu tenho orgulho de levar a vida do meu jeito. Chegou quem entende tudo de Honda e de você, Ares Motos. Agora, essa é a Honda. Onde você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro a partir de 4 vezes de R$ 49,90 sem juros. Pneu Bridgestone Aro 15 a partir de 6 vezes de R$ 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Salvador, Bahia. 8:54 na Bahia. Jornada Esportiva Sociedade. É emoção. Olá comigo, torcedor que está no ar, o melhor plantão esportivo na maior e melhor rádio do Brasil. Aumenta esse BG aí, Silas. Rapaz, Gleidson Tavares, viu? Escolha de BG gostoso, viu, rapaz? É, tá gostoso que o Bahia tá ganhando de 1-0 em cima do Vasco no São Januário. A enquete em nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Sociedade da Bahia, é a seguinte: o Bahia vai conseguir manter o resultado? Torcedor tricolor tá confiante, 73% aqui diz que sim, 27% diz que não, mais de 1.300 votos em nossa enquete, hein? Agradecer aos quase 4 mil torcedores simultâneos que estão... Mais de 4 mil, já bateu aqui agora, rapaz. Que audiência maravilhosa em nosso canal do YouTube. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, mais de 1.200 likes em nossa transmissão, que audiência maravilhosa. E a galera vai participar agora através do nosso WhatsApp. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Boa noite, Sociedade. Conseguimos completar um contra-ataque, hein? O Tassiano mostrou que não é cabeça de Braga. Teve calma, chutou. Calma, Magrini. Calma, Cássio, hein? Esse time vai se ajeitar, hein? Vai se ajeitar. Tenha fé. Tomara. Fé a gente já tá tendo. Falta paciência. Fala, torcedor. Boa noite, no caso Sociedade. Quem tá falando aqui é João Roberto Piripiri. Que vergonha, nós estamos assistindo essa arbitragem, viu? O juiz, aquela bandeirinha, fazendo de tudo para o Vasco tentar empatar o jogo. Veja que não houve nenhuma paralisação, não teve ninguém caiu. Mesmo assim, ele deu mais um minuto de acréscimo. É, rapaz, também tô achando uma arbitragem assim meio tendenciosa pro lado vascaíno. É o arbitragem caseira, já diria nosso Marcos Valença. Fala, torcedor. Galera da Rádio Sociedade da Bahia, boa noite. Rafael aqui de Feira de Santana. Eu não me iludo, esse 1-0 aí é o placar mais descarado que tem. Bahia era pra ter tomado 3-4 no primeiro tempo. Não tira esse azar. Dessa maneira que tá jogando aí, vai brigar pra não ser rebaixado, infelizmente. Valeu, boa noite a todos. Não tiro a sua razão, não tiro a sua razão. Fala, Zé de Bito. Boa noite, Brenner. Boa noite, bancada. Zé de Bito ligado aqui, né? Parabéns aí pelo primeiro tempo do Bahia, que eu achei um primeiro tempo consistente. Com o Tassiano é outra coisa no meio campo, né? E se tivesse outro zagueiro lá para o Rezende estar no meio, seria melhor ainda. Agora, Matheus Bahia, pelo amor de Deus, aí, viu? Tem chance, mas o cara não acerta um cruzamento. Mas vamos ganhar esse jogo. Um abraço. Bahia, falou, Brenner. Valeu, Zé de Bito. Matheus Bahia vai matar a casa do coração. Vai dar um infarto com a cara dessa. Calma, Matheus Bahia. Calma, Cássio Cardoso. Fala, torcedor. Alô, Brenner Menezes e toda a equipe de esporte da melhor rainha da Bahia, do Brasil. Pidua Santos, diretamente da cidade de Satrus Dias. Rapaz, hoje eu tô torcendo pro Bahia. Imagine só por... Hein, Brenner? Por quê, né, aí, rapaz? Né? Se o Flamengo perdeu ontem, né? Você... torcedor do Flamengo não vai torcer pro Vasco. Fala, torcedor! Boa noite, Brenner, Marcos Valença, Cássio Cardoso, Magrini. Não gostei da escalação do primeiro tempo, não. Mas esse gol aí foi maravilhoso. De Tassiano, Cátia Araújo de Campinas de Brotas, e que vem o segundo tempo aí, viu? Segundo tempo vai ser mais dois aí que eu vou ouvir Magrini narrar aí, golaço, golaço. Golaço, golaço é Fabrício, mas Magrini tem um gol mais longo do mundo e eu posso provar nas reações da Rádio Sociedade da Bahia. Fala, torcedor. Boa noite, equipe da Sociedade. Aqui é Tim Cabana, São Domingo. Por que você não tira a razão dele? Isso aí é mais do que um torcedor das galinhas, rapaz. Não. Dizer que o Bahia era pra estar perdendo de 4-0 no primeiro tempo. Que torcedor é esse? Que locutor é esse que diz que não tirei ele da razão? Imprensa rubro-negra. Começou. Pelo início do jogo do Bahia, o Bahia pra dar 5, né? Você tá assistindo outro jogo, eu tô assistindo qual mesmo? Meu Deus do céu. Fala, torcedor! Boa noite, Magrini. Boa noite, Brenner Menezes, fala, Valença. Meu irmão, que narração é essa? Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos bater palma mundo, de pé. Magrini, meu irmão. Aí sem palavras aí, meu irmão. Você brinca com a narração. Ele brinca, anota e grita. Forte abraço aqui, é Marito Lima, líder comunitário de Santa Mônica, presidente da Liga de Futsal. Tamo juntos com a sociedade hoje e sempre. Tamo junto, Marito. Eu posso dizer pra você que enquanto ele tá gritando um gol, ele anota, ele olha o tempo, ele brinca um pouquinho e tá lá. Gol! É o gol mais longo do mundo. Se tiver um gol mais longo do mundo que esse, eu mudo meu nome de Brenner Menezes para Epifânio, viu, seu Silas Silva? E as reações da nossa equipe, você vai poder ver esse gol de novo, Marito, em nosso canal do YouTube, nas reações da equipe Sociedade, após o apito final lá em São Januário, porque eu vou chamar ele, porque a nossa enquete é no nosso canal do YouTube. O Bahia vai conseguir manter o resultado? 73% dos nossos ouvintes diz que sim, 27% diz que não, mais de 1.700 votos neste momento em nosso canal do YouTube, mais de 3 mil pessoas nos assistindo. Ele que não comenta, ele que dá aula, ele é o nosso comentarista do povo. Cássio Cardoso. Abraço pra você, abraço pra todo mundo que tá participando com a gente no WhatsApp, no YouTube. Intervalo de jogo em São Januário, Vasco 0, Bahia 1. Uma situação que é inédita pro Vasco, estar atrás do placar no campeonato. Uma situação que não é inédita pro Bahia. O outro jogo que o Bahia fez fora de casa nessa Série A também foi pro intervalo vencendo por 1-0. Foi o jogo contra o Bragantino. A diferença... aquele jogo foi um jogo de duas equipes que não estavam bem, mas que não deram tantas oportunidades. E o Bahia conseguiu, com o Everaldo, após passe do Tassiano, fazer 1-0. Neste jogo de São Januário, a diferença está na dinâmica da partida. Foi um jogo que duas equipes tiveram meio campo frágil no aspecto defensivo, deram muito espaço e foram muito verticais desde que a bola rolou. Com 3 minutos, o grito de gol do Bahia, ele bateu ali nos dentes pelo lado de dentro e voltou pro peito, né? Porque o Jacaré conseguiu fazer uma jogada, recebeu uma bola na direita, chamou pra perna esquerda, bateu. O Léo Jardim, goleiro do Vasco, fez uma defesa incrível e a bola ainda assim foi na trave. E caprichosa, bateu na trave e passou por trás do Léo Jardim sem entrar no gol. Bahia parecia que ia fazer o primeiro gol, parecia que ia conseguir incomodar o Vasco, mas esse lance incrível foi o que o Bahia fez de mais relevante dos 3 aos 42 do primeiro tempo. Entre esse tempo, 39 minutos, o que nós vimos foi um festival de espaço dado para o Bahia, pelo Bahia para o Vasco, que o Vasco estava tentando aproveitar. Aos 6, o Alex Teixeira recebeu uma bola longa. Veja, o Bahia segue repetindo aquele combo trágico, né? De marcar de longe o portador da bola e permitir as infiltrações em velocidade de sua linha de zaga com a linha alta. Jogadores mais lentos, como David Duarte, por exemplo. Então o Puma acionou o Alex Teixeira. O Alex Teixeira chegou na cara do gol. Marcos Felipe defendeu, o Pedro Raul não pegou. Depois, aos 10, o Gabriel Peck chutou cruzado na rede pelo lado de fora, também bola em velocidade. Aos 14, Marcos Felipe pegou uma bola de Pedro Raul, que chutou dentro da área, após mais uma jogada pela direita do Vasco, esquerda do Bahia. Aos 16, o Puma pegou uma bola na entrada da área e chutou para fora, raspando o Marcos Felipe parado. Tô falando das de destaque, foram 11 finalizações do Vasco, tá no total. Tô falando das de mais destaque. Aos 16, isso aconteceu, Puma. Aos 20, Alex Teixeira recebeu na área livre de novo. E por sorte do Bahia, o Alex Teixeira tá numa noite, que eu vou dizer um negócio. E aí chutou mascado para fora. Aí o Bahia conseguiu, ainda teve uma bola do Marlon Gomes, também chutou para fora. Aí o Bahia conseguiu, ali dos 23, 24 minutos até os 35, tirar um pouquinho do espaço que o Vasco estava tendo, ficando ele e Bahia com a bola. O Vasco não conseguiu mais fazer aquela marcação pressão na saída. O Bahia conseguiu tirar um pouquinho esse aspecto do jogo, e foi ele e Bahia a incomodar a saída de bola do Vasco, aí tirou um pouquinho do jogo do seu campo, mas sem conseguir criar. Até que teve um contra-ataque, começou com o Cauli, achou Everaldo deu um passe pro Tassiano, e o Tassiano avançou para pegar essa bola do lado da área. Conseguiu ali acionar de novo o Cauli. O Cauli chutou travado. O Tassiano, depois, exibindo muita lucidez, resolveu, pegou a bola, limpou e fez 1-0. Ainda deu tempo aos 47 do Pedro Raul quase empatar, tá? Mais uma vez, bola longa, liberdade para finalizar. O Bahia venceu o primeiro tempo. Não vou chamar de um resultado injusto, porque o Bahia foi eficiente, né? São dois times dando espaço, e quem foi eficiente fez o gol, que foi o Bahia. Mas o Bahia é muito generoso com o Vasco no que diz respeito ao meio campo, a marcação do meio campo e a marcação na entrada da área. O Bahia é um time lento para jogar com essa linha alta, e o Bahia está sendo um pouco assertivo nas saídas para contra-ataque. Precisa caprichar mais. O Ademir fez um primeiro tempo ruim. Então o Bahia vai precisar de um rendimento melhor para não dar chance ao Vasco de buscar esse placar. Contra o Bragantino, o Bahia parecia, por exemplo, ter muito mais controle de 1-0 do que hoje em São Januário. Lógico que depois do intervalo muita coisa pode mudar, mas não foi um primeiro tempo de encher os olhos do Bahia, não foi um primeiro tempo brilhante do Bahia, não foi um primeiro tempo bom do Bahia. Foi um primeiro tempo que o Bahia competiu com o Vasco. O Vasco também não fez um grande jogo, não. O Vasco não engoliu o Bahia, mas o Vasco teve chances de gol. O Vasco conseguiu aproveitar os espaços generosos do Bahia muito mais do que o Bahia aproveitou os espaços generosos do Vasco. Agora, como o futebol que conta é bola na rede, tá 1-0 pro Bahia, porque em um desses poucos lances do Bahia, o Tassiano foi eficiente. Então o Bahia agora, segundo tempo, a minha expectativa, Magrini, Valença e Brenner, é que o Bahia possa ter um jogo mais seguro na sua fase defensiva, negando mais o espaço pro Vasco. E como deve enfrentar um Vasco que vai para cima, que vai ter um senso de urgência, que vai ser mais afobado, naturalmente, por estar atrás no placar, que o Bahia possa ser mais lúcido nos contra-ataques, para poder encaixar melhor esse passe, encaixar melhor a escolha feita, para quem sabe ampliar o placar. O Bahia pode, nesse segundo tempo, caso a dinâmica do primeiro se mantenha, tanto sofrer o gol quanto ampliar. Porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo de pouca marcação no meio-campo, de um terreno muito vasto para os dois times jogarem, mas o Bahia pecou também nesse aspecto, não só na fase defensiva. Que no segundo tempo o Bahia consiga jogar melhor para manter essa importante vitória no primeiro tempo. O árbitro autoriza, tá valendo, começou o segundo tempo. São Januário, Vasco, Bahia. Te contei, não, tá na sociedade, mano. Meu amigo Evilásio Souza, que está no aeroporto sem conseguir ouvir. Atenção, começou agora o segundo tempo, meu amigo Evilásio. E o Bahia vence por 1-0, gol de Tassiano aos 44 do primeiro tempo. Alô, Pedrão Carvalho, também nos ouvindo, tá de férias, Pedrão Carvalho, mas acompanhando a sua rádio Sociedade da Bahia. Um beijo, Pedrão. Muito obrigado pelo carinho, Pedrão Carvalho. Aí falta agora pro Bahia ali pelo lado direito. Nesse segundo tempo já cobrou, o Bahia vai atacar pro meu gol à esquerda, gol da ladeira, se fosse na Arena Fonte Nova. O Vasco atacando pro gol da minha direita, seria pro gol do Tico do Tororó nesse segundo tempo. E vem o Vasco, a bola ficou ali com o Puma. Puma meteu do lado da grande área pra Peck, invadiu a área, tentou o cruzamento, saiu o goleiro, pegou o goleirão Marcos Felipe, o Valença. Pegou o goleiro Marcos Felipe, aproveitou ali no momento exato em que a defesa do Bahia conseguiu tocar na bola, que fez o quê? A bola diminuísse a velocidade, ganhasse altura, facilitou para o goleiro da equipe tricolor praticar a defesa. 1 a 0, Bahia vai vencendo o Vasco. Jair mete pro Gabriel Peck, aqui pelo lado, vai passando o Puma, Puma Rodrigues. Bola de novo do Jair pro Peck, Peck passa a bola no meio, ela ficou com Marlon Gomes, mais atrás, fez o passe errado, a bola ficou com Everaldo, só passar aqui do lado esquerdo, passou atrasado, a bola ficou pro Cauli, vai tentar o gol dali mesmo, ainda ele bateu, desviou, palma Léo Jardim. Escanteio pro Bahia, Valença. A jogada no contra-ataque do Bahia, né? O Everaldo conseguiu receber a bola no meio de campo, esperou o momento certo de dar a bola pro Cauli. O Cauli dominou, tentou puxar pra perna direita, ficou cercado pela marcação do Vasco. Mesmo assim, bateu pro gol, ela desviou. E o goleiro Léo Jardim acabou tocando por último, botando para escanteio. Escanteio, setor direito, Cauli na cobrança, 1 a 0 Bahia. Prepara-se Cauli, vai fazer a cobrança. A bola vem com curva, tirou de cabeça dentro da grande área, o atacante Pedro Raul na sequência. A bola saiu em arremesso lateral. Jacaré deixou de propósito para ficar com o arremesso lateral para o Bahia, ele mesmo cobrou lá para o lado direito, Jair cortou de cabeça, Jacaré vai atrás da bola, recupera pela equipe do Bahia, de pé canhoto, mete para a área, tirou ali o Léo Pelé, ela volta para o Jacaré de cabeça meio torto, a bola sobrou para o Canu, Canu na direita, agora para o Acevedo, Acevedo faz o passe ali para a entrada da grande área do Vasco, Jacaré tomou o drible da vaca do Jair, que mete a bola agora para o Alex Teixeira, na ponta direita para o Gabriel Pé, que chega na recuperação, o Matheus Bahia meteu pela linha de já cobrado, arremesso, olha o Puma, cruzamento na área, Acevedo meteu para escanteio, tirou a bola do pé do Pedro Raul Valença. É, em dois lances, o Acevedo, ele ao invés de fazer a jogada mais prática, melhor, ele tentou dar um passe, profundidade, armou esse contra-ataque. No final, ele conseguiu evitar que a bola chegasse no Pedro Raul, botou para escanteio. Escanteio para o Vasco, setor esquerdo, 1 a 0 Bahia. Prepara-se então para fazer a cobrança. O lateral direito, o Puma Rodrigues, ele vai para a bola, ela faz a curva fechadinha, fácil para o goleiro Marcos Felipe. Futebol show, Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. São Brás, produtos de qualidade. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Prepara-se Jacaré para fazer a cobrança da falta. Já pensou agora? Um gol de falta do Jacaré? Jogada ensaiada, bola atrás pro Acioli, pro Cauli, defendeu o Léo Jardim. Uma jogada ensaiada, ô Valença! Jogada ensaiada sim. A jogada com o Jacaré foi passar a bola na entrada da área e ajeitada pro Cauli. O Cauli chegou batendo, colocado canto esquerdo, agora não ganhou força e também não conseguiu deslocar o goleiro Léo Jardim, que praticou a defesa. 1 a 0 Bahia, lá vai o Vasco. Pelo lado esquerdo, bola trabalhada pelo Marlon Gomes, do lado esquerdo pro lateral, fazer o cruzamento, Lucas Piton tirou a defesa, bola sobrou para Jair, dormiu de toque, Everaldo roubou e ele tá marcando o quê? impedimento, o Bahia levava vantagem. O Bahia levava vantagem, Valença, ele parou. É. Rapaz. Pode falar muita coisa, não. É, meu irmão. O Marlon Gomes fez a falta para amarelo, ele não deu cartão amarelo para o jogador do Vasco. Alô, Flávio Rodrigues de Souza, árbitro da FIFA e da Federação Paulista de Futebol. Futebol Show, Sociedade, sua paixão, além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não! Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Ademir é que vai ser agora responsável por esse contra-ataque no Vasco, hein? Ele errou o cruzamento. Olha o Peck aqui pelo lado direito, invadiu, entrou na área, caiu e ele marcou a falta. Falta e cartão amarelo pro Ademir Valença. É, mais uma jogada em que o atacante do Bahia erra o básico, né? Um passe no ataque, ele acabou armando o contra-ataque da equipe do Vasco. E aí o Gabriel Peck na velocidade carregou a bola. O Ademir só restou a ele fazer isso. Se ele não faz a falta, ia complicar demais, porque o Acevedo, que estava dentro da área, é um jogador que inclusive já tem cartão amarelo. Se tivesse que fazer a falta, também receberia o segundo e seria expulso. Falta para o Vasco, falta frontal. Mandando um abraço especial aqui para o Danilo Góes, acompanhando aí a partida aqui com a Rádio Sociedade. Também um beijão para Carol Góes. Toda a rapaziada acompanhando a gente, viu, Magrinho? Seja pelo FM, pelo AM, pelo YouTube, aplicativo. O que não falta é opção. E essa falta do Vasco, tomara que não entre, viu, Magrinho? É, vamos cruzar os dedos de novo. Alô, Carol. Muito obrigado pelo rádio ligado. 8 minutos do segundo tempo. Tem um jogador do Bahia caído ali atrás de propósito, caso a cobrança seja por baixo. Prepara-se então o time do Vasco da Gama, Lucas Piton posicionado. Tá por ali também o jogador que é o Gabriel Peck. Bateu! A bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta! 8 minutos desse segundo tempo. De 1 para a equipe do Bahia, 0 para a equipe do Vasco da Gama. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. O melhor lugar para cuidar do seu carro é no serviço Chevrolet. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Honda. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Propriedade! Arremesso lateral para o time do Vasco fazer a cobrança. Amarelou para quem? Maurício Barbieri, técnico do Vasco, reclamando bastante. A arbitragem através do Flávio Rodrigues deu cartãozinho amarelo. Olha o Everaldo, vai para cima da zaga do Vasco. Mas aí chegou tranquilo para trazer a bola o Robson para o goleiro Léo Jardim. Ele já deixa a bola então agora com o Puma. Puma mete bola para o Peck aqui do lado direito de defesa do Vasco da Gama. Devolve outra vez para o Léo Jardim. Ele faz a virada de bola do lado esquerdo para o Léo Pelé. Abre para a chegada do Lucas Piton. Recebe lateral. Devolve bola para o André Santos. Ele mete na ponta da canhota. Faz a cobertura ali o Cano. Prende a bola. Vai tentar o giro. Está pressionado. Tira de qualquer maneira e cede. Arremesso lateral para o Vasco cobrar. Alô, galera! Sim, pode falar, amado. Anote o tempo! No São Januário! Jogados 10 minutos do segundo tempo! E o placar é esse! Bahia! Tem um! Vasco! Zero! 9:18. No sábado, pelo Brasileirão, a bola rolou para Palmeiras 2, Corinthians 1. SociedadeOnline.com. Vai de trás o Vasco com André Santos, abre bola do lado esquerdo para Marlon Gomes. Marlon Gomes conduz a bola pelo Vasco do lado esquerdo, retarda para o campo de defesa, mete bola para o Léo Pelé, o capitão do Vasco. No círculo central, campo do Bahia, deixa a bola para o Robson Bambu. Na direita agora para a subida do Puma Rodrigues. Lá vem o lateral, descola a bola na frente, era para o Jair, recupera o time do Bahia. A bola com o Matheus Bahia, tentou devolução de bola para o jogador Cauli. Bola comprida demais, ela vai sobrando para o goleiro Léo Jardim. Oi, Valença! A gente fala dos erros do Flávio Rodrigues, mas também tem que ser justo, né? O lance anterior, o Cauli era para tomar cartão amarelo e acabou não levando. Verdade, deu um chute ali na saída de bola do Vasco da Gama. A bola fica atrás então agora do Peck. Peck deixa a bola então agora para o Robson Bambu na direita, para o Puma Rodrigues. Lá vem o lateral do Vasco da Gama, cruzou para a área de cabeça, tira David. David Duarte, mas a sobra de bola vai sobrando, vai ficando com o Vasco. Primeiro Jacaré, levou a melhor, vai para o círculo central, já está no campo do Vasco. Ele pode fazer o passe na frente para o Everaldo, lançou na esquerda agora para Matheus Bahia. Deixou a bola para o Cauli, Cauli vai tentar o gol, rolou agora pro Jacaré pra bater pro gol, pra fora! Ele tentou de três dedos! Pegou no mindinho, no mínimo, Valença! É o tipo de lance que não pode desperdiçar, né? Contra-ataque rápido, a equipe do Bahia chegando bem no ataque com o próprio Jacaré, abertura de bola pro Cauli, o Cauli devolveu pra ele na marca do pênalti e aí tentou pegar bonito o Jacaré. Faz o básico, faz o fácil, que fatalmente o Bahia ampliaria o marcador. Desperdiçou a oportunidade, segue o Bahia vencendo 1-0. E vem o Vasco tentando na virada de bola ali do lateral, o Lucas Piton cortou o Tassiano. Bola fica na entrada da grande área, falta! Ele deu falta de ataque? Ué! Que falta foi essa? Que arbitragem é essa, Magrini? Olha isso, a falta foi clara, foi do David Duarte. David Duarte. Em cima do Alex Teixeira, ele marcou a falta. E é uma falta por baixo e por cima, né? É claríssima a falta, claríssima. Aí é aquilo que a gente fala, né? Não dá nem dizer que agora é uma questão de conveniência só, não. É ruindade mesmo. O Flávio Rodrigues de Souza, que tragédia essa arbitragem dele, né? Agora, Magrinho, aproveitar o ensejo aqui. O segundo tempo do Bahia até agora, com 13 minutos, foi de menos vulnerabilidade em relação ao Vasco. E muito espaço dado pro Vasco que o Bahia não tá aproveitando. O Bahia tá chegando com o corredor aberto, com espaço pelos laterais, está contendo a bola dentro da área sem ser pressionado e não está sabendo o que fazer. Vai estar tendo uma oportunidade valiosíssima de ampliar o placar e ter um conforto maior no jogo, porque o segundo tempo do Vasco até agora é um segundo tempo de pouca força ofensiva e de muito espaço cedido atrás. Marca de 13 minutos de bola rolando, mais um lance que eu fico aqui, Valença, imaginando. Caramba, se o goleiro Marcos Felipe queria agora que o zagueiro desse um chutão, porque ele mesmo não deu o chute, coloca o companheiro em dificuldades. O lance anterior agora, em que o jogador do Bahia teve que fazer um chutão para frente, porque o próprio goleiro não fez isso e teve essa oportunidade. Prefere deixar o companheiro numa zona de perigo. E vem o Vasco de novo, o Puma Rodrigues lança a bola para o Jair, ele está na intermediária da equipe do Bahia, caçado pelo Rezende, a bola bateu ali no pé do Ademir, ele vai atrás da bola, só tem o Robson, mas ele marcou a falta, o árbitro, no lance que aconteceu no círculo central. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Honda, Ares Motos, agora... Essa é Honda. Demole não. Prefeitura de Salvador. Eu e você contra o Aedes aegypti. 15 minutos do segundo tempo, segue Bahia 1, gol do Tassiano aos 44 do primeiro tempo, e lá vem o Vasco com Lucas Piton, passe do lado esquerdo, ela fica, está a colocar o jogador, que é o Peck, deixa a bola entrando agora, do lado esquerdo ainda o Vasco da Gama com o Léo Pelé, informe. anota aí, 3 jogadores em campo da equipe do Vasco: Rodrigo, número 26, Carabajal, número 20, e também o Luca Orellano, número 14. Deixaram o gramado 7, Alex Teixeira, 25, Marlon Gomes, e o outro, eu confesso que já o troco. Ok. Foi o Andrei. Andrei, né? Andrei, então o Andrei, número 18, inclusive já tinha chapinha amarela, tinha cartãozinho amarelo. Então confirmando no lugar do Marlon entrou o... Aí não dá pra confirmar dessa maneira. Não, Rodrigo, veja, Rodrigo vai fortalecer. Vai pra função de Andrei, né? É, Rodrigo pra função de Andrei, que é o jogador que poderia ter sido titular, e é um jogador que marca mais forte. O Barbieri viu que tinha perdido o meio campo, né? O meio campo do Vasco, no tempo, não existiu nem pra criar. E o Bahia conseguiu crescer no segundo tempo. E aí ele vai colocar tanto o Carabajal contra, como o Rodrigo, pra fortalecer o meio, no lugar dos dois ali, o Marlon e o André, que estavam esgotados. E o Alex Teixeira vai... Olha, vai o Vasco, Magrinho. Lá vai o Vasco pela direita, o cruzamento chega na hora H, David Duarte pra salvar. Tassiano vai puxar o contra-ataque, mete bola aqui pra Everaldo na ponta canhota. No mano a mano, ele vai pra cima do zagueiro, se cortar pra dentro, pode fazer de calcanhar, a bola batida do Cauli pra fora. Não pode desperdiçar. É a segunda chance que o Bahia tem nesse segundo tempo. A primeira com o Jacaré, agora com o Cauli. Ô, Valença! É, a jogada pelo setor esquerdo, o Tassiano viu um belo passe pro Everaldo. O Everaldo carregou e deu um toque já dentro da área de calcanhar e deixou o Cauli com a possibilidade de fazer o gol, né? Só que aí o Cauli pegou muito mal na bola. A bola saiu, um tiro de meta já cobrado. Vai desperdiça mais uma oportunidade. 1-0 para o Tricolor. Ó, o campo está dado pelo Vasco, né? O Vasco vai tentar melhorar o seu meio campo. A produção ofensiva do Vasco está terrível no segundo tempo. Não consegue chegar. O Bahia está bem na marcação. Houve 3 trocas, né? Uma de proteção e 2 para dar um pouco mais de gás na parte ofensiva do Vasco. Então o Bahia também precisa ter essa lucidez quando tiver esse espaço, como teve agora o Everaldo, que foi lúcido, mas o Cauli não. Ser eficiente, aproveitar o espaço. O Vasco está deixando espaços generosíssimos. E o Bahia precisa tirar proveito disso antes que o Vasco volte à partida. Porque o Vasco até agora, com 18 segundos de tempo, não entrou em campo na segunda etapa. E vem o time do Vasco pela direita com a tentativa do cruzamento do Pumas. Bola dentro da grande área para o Pedro Raul. Jair ajeitou ali na marca do pênalti. Ainda o Vasco da Gama. Batida de Zio do Canu e vai para escanteio. Ô, Valença! É, agora sim. Além dessa bola defensiva do Bahia, que agora o Vasco chegou numa blitz forte, tem que saber do Cauli se ele tem condição de jogar, viu? Porque se é pra poder jogar com 3 atacantes, é melhor você botar Biel no jogo, porque o Cauli tá preso lá na frente. Perdeu essa bola aqui no contra-ataque. A bola no contra-ataque ele acabou perdendo e propiciou a equipe do Vasco ficar na parte ofensiva e quase empatando o jogo. É escanteio, agora começa aquela coisa, né, Cássio? O Marcos Felipe já caiu, já reclamou, já tá sendo atendido. Departamento médico entrou em campo. E só no olhar o Marcos Felipe já está recuperado. Escanteio para o Vasco fazer a cobrança. Já você vai ver o que é que está lá no chat da Rádio Sociedade da Bahia, no youtube.com/Rádio Sociedade. Escanteio cobrado, fechadinho. Subiu a zaga para fazer o corte. O goleiro vai atrás e mete a bola para a linha de fundo para completar o serviço, porque de fato seria escanteio pro Vasco da Gama. Não tinha jeito, ele tentou salvar. E atenção, você colocaria Biel no lugar de quem, hein? Nesse time do Bahia, do Ademir, do Everaldo ou do Cauli? Escanteio cobrado pro Vasco, a bola viajou, tirou David Duarte de cabeça. Sobra fica do lado direito de defesa do Bahia, lado esquerdo do Vasco. Outra vez a tentativa do lateral Lucas Piton, a bola sai de novo. Escanteio pro Vasco da Gama. Escanteio, galera, pro Vasco fazer a cobrança. Então, galera, você colocaria Biel no lugar de quem? De Ademir, de Everaldo ou de Cauli? Não vai ser escanteio não, né? Ele marcou impedimento? É isso, Valença? Impedimento sim, dos jogadores da equipe do Vasco. Rapaz, tinha uns 3, mas quem recebeu a bola estava em posição irregular, segundo o assistente. Impedimento já marcado, vai ser cobrado o centro defensivo da equipe do Bahia. 1-0 para o Tricolor. Alô, galera! Pode falar, Magrini. Anote o tempo! No São Januário! jogados 20 minutos no segundo tempo. E o placar é esse. Bahia. O Bahia tem um. Vasco. Zero. 9:28. Amanhã às 9:00 pela Libertadores, a bola vai rolar para Fluminense e River Plate. Baixe nosso aplicativo, Sociedade Play. Matheus Bahia, linha de fundo, cruzamento. Ademir subiu livre, mas meteu para a linha de fundo. Tiro de meta e ficou parado ali. Ficou sentindo alguma coisa e vem a alteração na equipe do Bahia, hein? Vem aí Arthur Salles, 14, no lugar do Everaldo, número 9. E provavelmente também o Ademir deixando, que o Ademir tava ali com a posição de que tá com cãibra. Não, vai sair o Cauli para a entrada do Iago Felipe, é isso? E também Matheus Bahia saindo para a entrada do Charles. Cauli saiu, número 8, entrou o Iago Felipe com a 20. E também saiu Matheus Bahia, 79, para a entrada do jogador Chaves, número 6. Então, Chaves, número 6, Iago Felipe, 20, Arthur Salles, 14. Saíram Everaldo, número 9, o jogador Matheus Bahia e o Cauli. Cássio Cardoso. Ele fecha o meio e coloca um jogador na esquerda que tem mais gás e que também tem uma vocação ofensiva maior. Os espaços que o Bahia está tendo são... a maioria deles pela esquerda. Agora o Chaves precisa saber qual o Chaves vai entrar no jogo, né? Se ele vai entrar parecendo que está num domingo de folga ou se está jogando um jogo de Série A. Porque o Chaves, ele oscila muito nesse aspecto, ele está ligado no jogo. Se ele for um Chaves ligado no jogo, ele vai ter espaço para jogar. E aí, para compensar a entrada do Chaves, eu imagino que o Caulista, sim, já estava esgotado. Entre o Iago Felipe, ele vai tentar reforçar e empurrar o Tassiano um pouco mais pra frente, já que o Tassiano tá bem nessa chegada. Tá chegando e sendo um dos mais lúcidos na frente, tá faltando os companheiros acompanharem. E o Arthur Salles é jogador de mais movimentação e mais velocidade do que o Everaldo. O Everaldo tá recebendo bola, mas tá hesitando pra finalizar. O Arthur Salles com gás, com mais movimentação, pode aproveitar também esses espaços que o Vasco tá dando. Bom, como técnico do Bahia, olha a bola pro Arthur Salles, entrou na área para fazer o segundo, bateu, defendeu, goleiro do Vasco! Que bobeira, que falta de competência do Arthur Salles! Cara a cara com o goleiro Valença! Tinha tudo para poder marcar o segundo gol, receber profundidade, conseguiu se livrar da marcação, mas na hora de finalizar bateu em cima do goleiro, lá vamos aí de novo. De novo o lançamento é para ele. Chega na proteção ali o lateral direito. Puma do Vasco da Gama. Olha como o técnico do Bahia, o Renato Paiva, preferiu deixar o atacante Ademir. Não, Biel, no banco. Tá. A gente mudou a pergunta agora, tá? Lá no chat. Gostaram das alterações feitas por Renato Paiva? Sim ou não? A gente queria o Biel. Ele não fez, não colocou o Biel. Mudamos a pergunta agora. Gostaram das alterações feitas por Renato Paiva? Sim ou não? Vote lá no nosso site, no nosso chat, youtube.com/Rádio Sociedade. 24 minutos e bola rolando, Cássio Cardoso. Essa chance foi até melhor do que todas as outras que o Bahia perdeu até agora. Todas, né? O segundo tempo é todo do Bahia. O segundo tempo, ele é de domínio do Bahia. Não que o Best esteja fazendo uma pressão, mas o jogo está todo controlado pelo Bahia. O Bahia evita o Vasco de chegar na meta do Marcos Felipe e sai com velocidade e com objetividade. Mas está faltando capricho, está faltando qualificar a escolha do passe final ou da finalização. E isso pode custar muito caro para o Bahia. O Bahia já podia estar com a vantagem confortável no placar. Está deixando o Vasco vivo no jogo. E o Vasco é um time de Série A, Magrinho. O Vasco pode a qualquer momento, num brilho de um jogador, de um Pedro Raul, de um Gabriel Peck, qualquer jogador desse, chegar a um empate. Sendo que no segundo tempo, o Bahia está muito melhor que o Vasco. Só que o Bahia não está sabendo resolver o jogo. Está faltando maturidade ao Bahia para resolver o jogo. Se o Bahia tivesse essa maturidade, a gente já estava aqui pensando no jogo do próximo domingo, porque o Bahia teria resolvido. Mas infelizmente o jogo está em aberto ainda, porque o Bahia está sendo incompetente na hora de finalizar. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. São Brás, produtos de qualidade. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Olha o Bambu, meteu bola dentro da grande área pro Pedro Raul, protege a bola para quem chega ali, é o Puma. Puma vai arrumar o cruzamento, meteu na área, subiu de cabeça para fazer o corte. Canu completou por ali a defesa do Bahia, a bola fica de novo na sua intermediária, o passe feito pelo Peck lá na ponta canhota pro jogador que é o Carabarral protege a bola, olhou para a área, lançamento na ponta direita, vai sair pela linha de fundo. É tiro de meta pro Bahia fazer a cobrança aos 26. Agora eu vou pra galera do Zap. A galera do Zap sempre tem vez, Brenner. É isso mesmo, Magrinho, a galera participando através do 996561025. Dida Bandeira está em Imperatriz, no Maranhão, ligadinho em nossa transmissão, enquanto o Edson Moraes está em Osasco, São Paulo, falando que hoje é 2-0 Bahia, Magrinho. Alô, Dida, muito obrigado. Muito obrigado pelo gado ligando. Olha a bola trabalhada pelo jogador Arthur Salles. Quase que perde a bola ali o Iago. Deixa a bola na direita, agora fica na fogueira pro Jacaré. Jacaré para Iago. Iago recebeu, devolve pro Jaca. O Jaca recebeu, lá vem Jacaré pelo lado direito, pode fazer a bola de devolução ali pro Iago. Iago, não, aí não deu, foi o passe errado do Jacaré. Que pena que o Jacaré errou. E a bola vai nas costas exatamente dele, tá cansadão, ficou lá atrás, hein? Ficou atrás, o Jacaré chega Acevedo pra fazer o corte, mas a bola sobrou pro Jair, ainda na ponta canhota, vem o Vasco, cruzamento pra área, subiu o cano de cabeça pra fazer o corte. Bola fica com o Arthur Salles, bateu na barriga, botou no chão, olha o Jacaré, passa a bola na frente pra Tassiano, Tassiano leva a vantagem na primeira marcação, gira, ah, se a bola sair seria falta, ele não deu, bola então ficou com o Arthur Salles, não tem pressa lá pela ponta direita, vai atrasar o contra-ataque daqui pro Bahia, deixa a bola pro Acevedo, mais atrás a bola, agora pro Canu, Canu na direita para Jacaré, 27 galera, 27 do segundo tempo, o Bahia vence por 1-0, gol marcado por Tassiano aos 44 do primeiro tempo, e agora, Tassiano usou a inteligência, usou a esperteza, chamou a falta, Valença. Chamou a falta e acabou recebendo ela ali no lateral de campo. O árbitro agora vai conversar com o jogador do Vasco, vai dizer a ele que não é pra fazer de novo, mas o jogador do Vasco acabou chegando duro ali, né? O Carabarral acabou fazendo a falta, merecia até um cartão amarelo, viu? Mas o jogador da equipe do Bahia acabou sofrendo a falta apenas setor direito ofensivo. Bahia no ataque, 1-0 para o Tricolor. Prepara-se então para fazer a cobrança, agradecendo aos as mais de 106 mil visualizações no nosso canal no YouTube. Obrigado, galera. Que prazer, que honra tê-los em nossa companhia. E vem o Bahia de novo trabalhando pela direita com o Jacaré. Cansou o Jacaré. E o cara entrou agora, o Arthur Salles, ia dando a bola de graça para o time do Vasco. Acabou dando de graça para o time do Vasco fazer a cobrança. 28, galera, 28. Futebol Show Sociedade. Sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Duas mudanças. Agora informe, Valença. Entrou 12, Rian, na vaga do Gabriel Peck, número 11. E também entrou o jogador Eric Marcos, 16, no lugar do Jair, número 8, da equipe do Vasco. 16, Eric Marques altera as alterações, Cássio. O Barbieri já fez todas as trocas agora possíveis. Ele as três primeiras não conseguiram fazer o Vasco espremer o Bahia. O Vasco não consegue pressionar. E agora ele tirou dois jogadores importantes na construção ofensiva, né? Só deixou do time que começou a partida na frente, titular, só tem agora o Pedro Raul, que é um jogador também que não fazia sentido tirar no momento que o Vasco vai buscar a pressão final. Mas até agora as trocas estão tentando reacender a fase ofensiva do Vasco, que não apareceu no segundo tempo. O Bahia conseguiu controlar até aqui, estamos com 30 minutos, e até aqui o Bahia foi dono do segundo tempo. Agora o que deixa a angústia é que o Bahia não matou o jogo. Vamos ver o Vasco. Olha, Pedro Raul dentro da grande área, num passe sem querer do Chaves, a bola sobrou pro cruzamento, tira de cabeça Jacaré, e Tassiano sofre a falta. Falta cometida pelo time do Vasco da Gama, complete, Cássio. E o Bahia acabou ainda não matando o jogo, né, Magrini? Porque pelo que teve de volume de oportunidade, de espaço cedido pelo Vasco, o Bahia poderia já estar vencendo com um placar muito confortável. É um bom segundo tempo do Bahia, né? Conseguiu aproveitar muito bem a circunstância do jogo, mas ainda deixa ali um suspense e uma preocupação muito grande, né, acerca dos pontos que está conquistando, porque o Vasco está vivo na partida, vai com tudo para cima. A defesa do Bahia não é uma defesa confiável, e o Bahia, nas chances que teve até aqui, não conseguiu aproveitar. O Vasco segue dando espaço, vamos ver se o Bahia consegue resolver o jogo antes do final. Alô, galera! Pode falar, Magrini. Anote o tempo! No São Januário! Jogados 32 minutos no segundo tempo! E o placar é esse! Bahia! Tem um! Vasco! Zero! 9:40. Amanhã, pela Copa Sul-Americana, às 9:00, a bola vai rolar para RB Bragantino, Estudiantes. Rádio Sociedade. Te contei, não, Tamá Sociedade, mano. Salvador, Bahia. A nova atualização é que temos agora 110 mil visualizações na nossa jornada esportiva no canal YouTube da Rádio Sociedade da Bahia. Pra vocês, ó, show de bola, muito, muito obrigado pelo carinho. Sua internet tá lenta? Caiu? Travou? Esqueça tudo, contrate a melhor, a ITS Brasil, ITS Brasil, excelência em internet. O Bahia tentava, a bola foi recuperada pelo Carabarral, deixa a bola no setor de defesa para Puma Rodrigues. Tem que fechar aí a saída de bola do Vasco da Gama, não pode deixar os caras chegar lá pertinho. Bola de novo no setor de defesa, a bola fica com o Robson, que recua pro goleiro Léo Jardim. 33 agora, já vou pra galera do Zap, a galera do Zap sempre tem vez. E a nossa perguntinha lá, como é que tá a resposta da galera? Vamos saber já já com Brenner Menezes, se eles gostaram das alterações promovidas pelo técnico Renato Paiva. O Vasco retoma a bola na saída errada ali do Jacaré, mas sobra de novo pro Canu. Canu mete bola na direita pra Jacaré, tá cansado Jacaré, nem foi na dividida e tá apontando, pediu, né? Viu? Já pediu, né, Valença? Pediu, fez o sinal aqui pra mudança. E aí vive um drama, né? Quem é que tá no banco? Cicinho. Pelo amor de Deus, não tem outro não, Valença? É melhor improvisar, né? Não? A improvisar seria quem? Diego Rosa, né? Ou botar o Murilo, botar o Iago por lá, né? É. Ou Gabriel Xavier, né? O Gabriel Xavier. Bota ele não, pelo amor de Deus. 34, Léo Pelé faz o passe, Acevedo no meio do caminho, recupera pelo equipe do Bahia, mas na sequência desperdiça o presente, deixando de lado de novo pro Bahia fazer a cobrança. 34, a votação da galera no nosso chat, hein, Brenner? Segue aqui, Magrini, gostaram das alterações feitas por Renato Paiva? Mais de 800 votos, 61% diz que sim, 39% diz que não, Magrini. E lá vem o Vasco da Gama, vem saindo no campo de defesa com Léo Pelé, mete no círculo central, a bola fica agora onde está colocar o jogador que era o Lucas Orellano. A bola cai do lado esquerdo, vem o Vasco da Gama de novo com o Léo Pelé trabalhando lá pelo lado esquerdo no campo de ataque, marcado ali pelo Ademir. Ademir também já perdeu o fôlego faz tempo, hein? O lado direito do Bahia tá ficando vulnerável com Ademir e o Jacaré. Ademir e Jacaré, eu fazia duas alterações, já meti o Biel aí. 34 eu, agora. Eu também faria isso, mas vem aí Diego Rosa, era o que eu imaginava. Diego Rosa 17, no lugar do número 16, Tassiano do Bahia. Poxa, mas rapaz. É, o Tassiano também não, já não tinha mais perna, né? Ah, a não ser que ele pediu, né? Tassiano pediu pra sair. Então tá explicado. Diego Minha Rosa. Preocupação é quem entra. É, exatamente. É. Quem sai, né? Vai, O Bahia vai entrar no modo arriscar o jogo, né? Quem sai me preocupa porque é o jogador mais, era mais inteligente ali do meio de campo. É, exatamente. Mas vamos lá, né? Não há de ser nada. 35 agora, galera. 35, já já, galera do Zap. Porque a galera do Zap tem vez da sociedade. Olha o passe feito. Deixa sair. Tiro de meta pro goleiro Marcos Felipe fazer a cobrança. Eu vou pra galera do Zap. A galera do Zap sempre tem vez, Brenner. É isso mesmo, Magrinha. A galera aqui sempre tem vez. O Edson Cerqueira está em Paripe, ligadinho em nossa transmissão da jornada esportiva. Enquanto o Eleomar do bairro da Paz fala que o Bahia não pode perder tantas chances assim, Magrinha. E lá vem o Bahia na esticada, na ponta da canhota pro Iago Felipe. Ele foi atrás da... Não saiu não, hein? Oh, que pena, podia ficar ali presa na bandeirinha de córner pro o Iago Felipe pegar a bola, mas ele foi atrás, ele acreditou. 36, galera. Léo Pelé de novo com a bola pelo Vasco da Gama no setor de defesa. Deixa a bola então agora pro Robson. O Robson na direita para a subida do Puma Rodrigues. O tempo vai passando, 36. Faltarão 9 minutos para terminar o jogo, mas. Aí o Paiva tentou dar uma desperta, né? Pra poder ver quem é que vai ter mais perna para chegar no final, né? Porque ele tem mais uma mudança, vai parar mais uma vez o jogo. Quem sabe isso não pode ser. É, tem o Ademir que tá doido pra sair. O Jacaré tá doido pra sair. O Acevedo também tá com a gravata lá todo exposto. Então, jogadores sentindo muito o ritmo da partida. E vem o Vasco de novo lá pelo lado, 16 na camisa, é o Rodrigo. O Rodrigo tentou passe, a bola bateu na zaga, botou no jogador do Bahia, volta agora pro Robson, lá vem o Robson Bambu, marca meu filho, marca, deixaram livre aqui o Puma pela direita para fazer o cruzamento, a bola chega na área, tirou todo atrapalhado ali, o Rezende completou a Acevedo, ela chegou na cabeça do Ademir, falhou Jacaré, lá vem o Vasco lá pelo lado, de novo o Robson cruzou, tirou de cabeça David Duarte, prevaleceu a sua altura, a sua estatura, abateu tira pro gol, defendeu Marcos Felipe. Ô Valença! É o bate rebate na área, a defesa do Bahia tentando tirar do jeito que podia e ela acabou sobrando para um chute de fora da área, o Marcos Felipe praticou a defesa nesse exato momento, o Canu reclama ali porque ele tomou uma bolada, né? Tomou uma bolada, acabou levando a pior, o pessoal do Vasco estava reclamando possível pênalti, que pra mim a bola bate na barriga do Acevedo e mesmo assim é fora da área. Tem nem o que discutir aí. Mas o lance na volta acaba batendo ali no Canu. O Canu bateu ali, tomou uma bolada no rosto, né? Tomou uma bolada no rosto e tá reclamando ali do arbitragem, mas a bola é lateral pra equipe do Vasco. Vamos ver se vai ter o fair play ou não. Se não, a equipe do Bahia vai receber essa bola de presente, senão o Vasco vai tentar ir pro ataque. É arremesso para o Vasco fazer a cobrança com o Puma Rodrigues. Fez a devolução na área, no local perigoso, né? É, o Maurício Barbieri, você viu o desespero dele? Ele não queria que houvesse o fair play. A tentativa do Vasco agora na saída de bola, resvalou no jogador do Bahia. 38, galera, 38. Faltam 7 para terminar o jogo no tempo regulamentar, mas agora com os acréscimos que estão enormes, intermináveis, né? Vale a pena o tempo todo ali ficar esperto, o Bahia buscar logo o segundo gol para matar o Vasco. 38, Léo Pelé trabalha ali pelo lado esquerdo, atravessa a divisória do gramado, vai para cima do Arthur Salles, deixa a bola atrás agora, onde está colocado o jogador do Vasco da Gama, que é o Carabarral. O Carabarral tentou a sequência para dentro da grande área, subiu ali para fazer o corte, o time do Bahia, chega Iago retoma, Acevedo mete de qualquer maneira para o campo de ataque, Ademir nem vai, não tem perna, e a falta em cima dele. Pô, o ato não marcou? Tinha que dar essa com cartão, inclusive, né? Que é isso, rapaz? Pode dar cartão, não, Valência. Esqueça, né? Falta cometida ali pelo Carvajal. Quem disse que ele vai dar cartão amarelo? E foi pra cartão, olha lá. Rapaz, claríssimo. É o segundo isso, tempo dele é todo preguiçoso, o árbitro. Todo. Um horror pros dois lados, tá? Pros dois lados. Os dois lados. Cauli tinha que tomar amarelo, não deu também. É um horror. E vai então. Vai então a equipe do Bahia para fazer a cobrança, galera. Da falta lá pelo lado direito. Jacaré posicionado para fazer a cobrança. Tem que ser uma tentativa dos zagueirões na área, para ver dos zagueirões, para ver se de repente o Bahia faz logo o segundo para acalmar de vez essa situação, porque vencendo por 1-0, ainda corre perigo o time do Bahia. 39, Jacaré, capricha, Canu chega ali, fala no ouvido do Jacaré. Cobrança de falta para o Bahia, quem sabe o segundo agora para ficar tudo tranquilo. A bola no segundo pau, atrasou para o goleiro Léo Jardim. Alô, galera! Pode falar, Negrini! Anote o tempo! no São Januário. Jogados 40 minutos no e o placar é esse. Bahia tem um, tá certo. Zero. E uma falta agora, uma falta às 9h48, hora certa no Brasil. Amanhã, pela Copa Libertadores, a bola vai rolar às 9 da noite para Corinthians, Independente Del Valle. O jogo mais gostoso do rádio. Camisa 10 é você. Marcos Valença, uma falta perigosa, Valença. Falta boba, né? Mais uma falta boba, desta vez o Iago. Acabou fazendo a falta, dando a oportunidade do Vasco lançar essa bola para dentro da área. 1-0, Bahia vai vencendo o jogo. Falta perigosíssima ao setor direito. Prepara-se para fazer a cobrança. Tem o Luca Orellano, bateu, espalma! Marcos Felipe para escanteio. Que susto, Valença! Surpreendeu todo mundo, né? Todo mundo esperava a bola sendo alçada na área, ele bateu direto, o Marcos Felipe fez a defesa, escanteio. Escanteio. A bola viajou lá na marca do pênalti, subiu de cabeça David Duarte, rebote de bola por Vasco da Gama, tem impedido, todo mundo impedido. Impeachment nesse ataque do Bahia, do Vasco da Gama, Valença. É, mas tem aquela coisa, né? É melhor você fazer sua parte, depois você vai ver. Mas estava uma galera impedida, né? Tava, né? A minha dúvida era se quem justamente pegou na bola, mas todo mundo, a bola foi lançada pro meio da área. Mas essa arbitragem tá tão ruim, amigo, que a gente tem que ficar de olho mesmo, Valença. Vem aí Biel. Biel, última mudança na equipe tricolor, saiu Ademir, entrando Biel com a número 11. E agora, é o Biel para entrar para fazer o segundo gol ou dar um passe, que é uma das características dele, hein? Ele é muito lustro, ele é veloz. O Vasco tá dando campo. O Bahia tem aí, o Ademir estava acabado, né? Não tinha conseguido fazer mais nada, nem correr. Então pode ser uma oportunidade do Bahia segurar a bola um pouco mais na frente mesmo, Magrinho. E vem o time do Bahia na tentativa, no cruzamento ali do jogador Diego Rosa. Para a defesa do goleiro Léo Jardim, o Vasco vai agora puxar o contra-ataque. A bola fica atrás agora, ele está a colocar o jogador, que é o Rodrigo. Rodrigo mete bola do lado, vem o time do Vasco da Gama, pressiona a equipe do Bahia. Falta cometida pelo Diego Rosa. Aos 43, galera, 43. Futebol, show, sociedade. Sua paixão, além do óbvio. Loja online, Pitu. Kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. O melhor lugar para cuidar do seu carro é no serviço Chevrolet. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Honda. Ares Motos. Agora, essa é Honda. Demole não. Prefeitura de Salvador. Eu e você contra o Aedes aegypti. 43-43. Outro susto. Mas outro impedimento marcado, Valença. Outro impedimento marcado do Pedro Raul desta vez, né? Dentro da área, estava em posição irregular. A defesa do Bahia chegou a tirar a bola, o jogador do Vasco botou a bola por cima, a bola saiu tiro de meta, mas já tinha sido marcada paralisação. Impedimento já cobrado, 1-0 para o Bahia. Olha, 18.341, o público pagante. Já o Brenner vai confirmar para mim o público pagante em São Januário. 44, galera, 44, a última volta do ponteiro. A bola ficou pro Arthur Salles, protege não, nem consegue proteger, saiu com bola e tudo. Já cobrado, arremesso lateral. Eu não sei quem é pior, Everaldo ou Arthur Salles. A bola vai sobrando pro Léo Pelé, carregou pela equipe do Vasco da Gama. Já informação, Brenner, bola do mais 8. Vamos a 8, eu falei que agora esses acréscimos eram gigantescos. A bola sobrou para a entrada da grande área. Que isso, Chaves? Ele devolveu para a área do Bahia. Olha a sobra de bola agora com Iago Felipe. Faz o passe agora, Acevedo. Do lado esquerdo, mas ele foi acossado. Por isso que a bola não saiu. Será que marcou a falta o árbitro? Marcou. Brenner Menezes, público pagante, renda em São Januário. Público pagante, 18.341 para um público presente, 19.223. Renda, 1.044.516. O 516 eu garanto, 1 milhão tem na conta do Magrinho. Aleluia. Aleluia. Ainda mais tá na época, né? Cocô de galinha nos seus olhos. Milhão, junho, tá perto, vamos ver. É. Olha só, arremesso lateral pro Bahia. Cássio Cardoso, Cássio, 8 minutos de acréscimo. O segundo tempo inteiro, o Vasco não conseguiu tirar o Bahia da zona de conforto na fase defensiva. O Bahia foi bem, o Bahia marcou melhor e o Vasco se desorganizou. Tá faltando o Bahia caprichar, Thiago. Caprichar. É uma oportunidade valiosíssima, o Jacaré fez certo agora. Valiosíssima para pontuar, para ganhar um jogo fora, para tentar voltar ao campeonato. E o Bahia ainda não está com essa garantia por conta da incompetência, mas está perto disso, precisa de atenção. Como o Bahia mexeu muito, Magrinho, e entraram jogadores que não entraram tão bem quanto quem saiu, o risco é maior. Então é importante ressaltar, o segundo tempo do Bahia foi muito bom, foi muito melhor que o do Vasco, mas o risco ainda existe, porque quem entrou não está conseguindo corresponder, em especial quando o Bahia recupera a bola. 46 agora, 46, Léo Pelé mete bola na ponta canhota, Jacaré já chega ali para marcação, ele tem ficado mais porque tá cansado, Jacaré, bola para a área, a bola subiu ali, não achou o Chaves, ela cai do lado direito, cruzamento, pega no Chaves e sai pela linha de fundo, escanteio, e lá vou eu cruzar os dedinhos. É, lá vamos. Ô, Valença, lá, cruza aí também, Valença, vá. Todos eles cruzados aqui. Muito bem, até embaixo aqui, ó. Escanteio para a equipe do Vasco, setor direito, 1-0 para o Bahia. Cruza aí, Cássio, cruza aí, Cássio. A bola viajou, olha, a bola passou na frente do Chaves. Deu certo, hein? Bola foi pela linha de fundo. É tiro de meta para o Marcos Felipe fazer a cobrança, 47. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Honda, Ares Motos. Agora, essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Em cima do lance e não viu nada, né? Deixa o lance seguir, depois que o Bahia pega a bola no contra-ataque, ele volta. Alguém soprou pra ele, claro. É falta pro Vasco fazer a cobrança de longe. Lá veio de novo, Cássio. Cruza também, Cássio. A bola viajou na área, defendeu o goleiro Marcos Felipe. 48, galera, vamos a 53. Só faltam 5 pra terminar o jogo. Faz mais um logo, Bahia. Só a bondade sua, né? Olha a bola pro Biel, sumai você, Biel. Vai pra cima do bambu, entorta o bambu aí, vai, entorta ele. E lá vem Biel, na entrada da grande área, vai pra área pra cair, sofre pênalti, Biel. Vai, Biel, vai, Biel, vai, Biel. Chega bambu, caiu, foi o bambu. Em cima da bola, falta de ataque, diz a arbitragem. Como é que é, cara? Quebrou o bambu, não entortou. 48, 48, galera. 49, agora 49. 49. Biel tentou fazer a falta em cima do cara que tem a cor de cabelo igual a dele. Que é isso? Aí era para amarelo. Ainda vai por ali o jogador que é o Orellano. Orellano vem conduzindo a bola, recebe de volta na entrada da grande área. Chega com o pé firme Acevedo. Acevedo abriu bola para Biel. E agora, Biel? Biel vai para cima dele, Biel. E que tá dentro da área é o Arthur Salles para ele, para fazer, para fazer, para fazer. Meu Deus do céu. É possível, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Horroroso Arthur Salles. Ô, Valença. Não existe, né? A jogadaça do Biel aqui pelo lado esquerdo. Deu um passe açucarado, na medida. E aí o Arthur Salles ficou na dúvida do que fazer. E a bola pune, bateu nas duas canelas dele, pra você ter noção. Ele conseguiu em um só lance bater com a canela esquerda e a direita. E aí na sequência, pra não dizer que a gente só fala de um lado, o juizão na partida não deu a falta no Biel. A bola rolou, foi lá pra frente, de uma hora pra outra ele foi e voltou, marcou a falta. Tem mais do que 4 árbitros num jogo desse, né? Rapaz, ele teve as grandes chances do Bahia no segundo tempo no pé desse rapaz aqui. Eu não dava mais bola. E lá vem ele trabalhando pela equipe do Bahia. Mete bola para Iago. Iago devolve para ele. Do lado esquerdo. Tenta de novo o passe. A bola bateu no contrário. Sobra. Olha o que é que ele fez. Ele não deu pro Xavi, não, viu? Ele deu pro jogador lá na frente do Bahia. Para sorte tinha Chaves por aqui. Olha o lançamento feito lá para a entrada da grande área. Tirou a zaga do Vasco da Gama. Escorregou o Jair. E a bola sobra de novo do lado esquerdo. Quem tá com a bola agora? Quem é por aqui com a bola dominada? É o jogador que é o Diego Rosa. Na entrada da grande área. Bateu. Espalma o goleiro. Léo Jardim para escanteio. Aos 51. Vão restar 2 minutos, Valença. E permita dizer que é a melhor jogada do Diego Rosa com a camisa do Bahia, né? Dominou na entrada da área, conduziu bem, bateu forte no canto. Quase que o Bahia chega ao segundo escanteio já cobrado. 1-0, o Bahia vai vencendo o jogo. Jacaré ficou ali gastando tempo, Jacaré. E vai ganhar arremesso, hein? Ih, rapaz, foi assintoso com a arbitragem, vai tomar amarelo. Ele foi assintoso com a assistente, né? E aí toma cartão amarelo, Jacaré aos 51, vão restar 2 para terminar o jogo, galera. 2 minutos para terminar o jogo no São Januário. Bahia vence por 1-0, primeira vitória do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Lançamento compridão para dentro da grande área, tirou David Duarte nesse segundo tempo. Ele vai se prevalecendo da sua estatura. De novo tenta o Vasco Acevedo de cabeça. Chega também de cabeça e água na direção ali do Arthur Salles. A bola recuperada pelo Vasco da Gama. Lançamento feito para a área. De novo vai tirando dali de qualquer maneira. A zaga do Bahia no bate e rebate. Bola sobra para o Vasco da Gama. 52, galera. Vai o fatal no minuto. Deixa sair. Não deixa. O goleiro do Bahia melhor para ele. Marcos Felipe aos 52. Futebol show, Sociedade. Sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora Amanco de Salvador. São Brás, produtos de qualidade. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não. Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Acabou! O Bahia vence a primeira partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Desliga o secador aí. Ô, Valença, acabou, Valença! Acabou, seu Expedito Magrini. Enfim, os primeiros 3 pontos do Tricolor no Campeonato Brasileiro da Série A. Bahia vence o Vasco da Gama. Ufa! Foi com pressão? Foi com um bocado de jogador perdendo o gol de cara? Mas aí, o Bahia conseguiu prevalecer. Conseguiu vencer a primeira partida da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço, óbvio que é começo de campeonato, mas é importante ir se afastando do Z4 e aconteceu isso com esse resultado de hoje. Será que vem moral levada pro jogo contra o Curitiba na Fonte Nova? Vamos torcer que sim, né? Bahia vence a primeira, Magrini. 1-0 para o Tricolor de Aço. O Bahia, com gol de Tassiano, conquista os seus primeiros pontos na elite do futebol nacional, mamá. Beleza, Valença, minha amiga Olívia Fonseca, mãe da minha lindinha Maria Rita, esposa de Cláudio Cacá, printou uma imagem minha e de Cássio aos 49, Cássio, exatamente, tenho certeza, foi aquele lance do Arthur Salles, cara, pelo amor de Deus, que é isso. Obrigado, Olívia, pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Alô, Solange Cavalcante. Agora eu posso falar, Valência, o nome dela. Agora eu posso falar que acabou o jogo. Alô, Solange Cavalcante, um beijo pra você. E já avisa ela que é praticamente a mesma equipe pra domingo. Olha só. E aí, meu querido Fabrício Lima escreveu: mestre, meu horroroso é Arthur Salles, meu bonitão é o imponderável. craque do jogo. É 10 e faixa para ele, o imponderável realmente. O imponderável atuou bastante hoje em 1 para o Vasco, para o Bahia. Gol marcado pelo Tassiano aos 44 do primeiro tempo. 0 para o Vasco da Gama. Abraçando meu amigo, meu primo Emanuel. Contente demais com a primeira vitória do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. E quis que fosse fora de casa contra o Vasco da Gama. Foi doído, foi desesperador, mas saiu. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não! Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Balanço final, Rádio Sociedade da Bahia. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Contei não, tá na sociedade, mano! Muito bem, galera, confirmando o público pagante lá em São Januário, 18.341 torcedores, com a renda de R$1.044.516. R$1.044.516 a renda no São Januário e a vitória do Bahia por 1-0. O Bahia com gol de Tassiano aos 44 do primeiro tempo. 1 para o Bahia, 0 para o Vasco. A primeira vitória, o primeiro triunfo do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro foi fora de casa, contra a equipe do Vasco da Gama. E atenção, porque agora vamos ao balanço final da jornada esportiva. Mais um campeão de audiência. Balanço final, Rádio Sociedade da Bahia. Sua internet tá lenta? Caiu? Travou? Esqueça tudo, contrate a melhor. A ITS Brasil, ITS Brasil Excelência em Internet. Agora, sabe o que eu vou fazer? Que nem um personagem da escolinha de Chico Anísio. Eu vou pra galera! Com Brenner Menezes, porque na sociedade... Todo o seu boneco. Na sociedade, a galera sempre tem vez, Brenner! É isso mesmo, Magrinho, vamos pra galera. E antes de passar de nossa enquete no nosso canal do YouTube, quem foi o horroroso, o pior em campo no jogo de hoje? Alex Teixeira, o Ademir, o Andrei Santos ou o Matheus Bahia? Neste momento, o Alex Teixeira vai levando a pior com 40% dos votos, o Ademir ficando em segundo lugar com 28%, o Matheus Bahia em terceiro com 16% e o Andrei Santos do Vasco com 15%. É a nossa enquete do horroroso em nosso canal do YouTube, 996561025. Fala, torcedor! Boa noite, maior equipe de esporte da Rádio Sociedade, maior equipe do esporte da sociedade do Brasil e do mundo. Aqui quem está falando aqui é Dani, Dona Maria, torcedor do Bahia. É, realmente, hoje eu gostei do Bahia, né? Hoje o Bahia foi um jogo muito bom nos dois tempos. E me disse, o Bahia ganhando era só né, pra dar uns três no Vasco, vai perder o gol, mas tudo bem. Daquele abraço pra vocês, um ótimo feriado aí, uma boa noite, fica com Deus aí, tchau. Valeu! Aqui é Dundilamarão. 1-0, 1-0, Bahia, 1-0. Pegar o Curitiba domingo e ganhar, entendeu? Nosso Bahia, galera da Rádio Sociedade. Alô, Valmir, na rua da estação. E pediu na traíra, hein, Lamarão? Valeu. Rádio Sociedade, boa noite. O Bahia ganhou e poderia ter ganho demais se não fosse a displicência desse Salles aí, viu? Misericórdia. Se o Everaldo tá claudicando, esse Salles aí piorou ainda, viu? O Bahia tem que buscar outro centroavante aí, viu? Antes de deixar o Everaldo mesmo, porque esse Salles aí, misericórdia. Que displicência. E aí fica... Silvio de Praia Azul, Minas Valeu, Gerais. Silvio, aí fica a pergunta aqui pro torcedor que critica muito o Everaldo também, eu faço parte disso. Será que o Everaldo perdia esse gol, seu Silas? Segundo o Silas, o Everaldo não perdia. Fala, torcedor! Boa noite a todo bancário da Rádio Feira da Bahia. Boa noite a Breno Menezes, Magrini. Tô aqui falar que hoje o Bahia ganhou o jogo de 1-0. Vasco 0, Bahia 1, gol de Tassiano. Bora, Bahia. Meu nome é José Ailton. Moro da cidade de Arraga, interior do estado da Bahia. Meu filho é Palego. Bora, Bahia. Bora, Bahia. E o Eleomar Castro manda aqui sua mensagem de texto. Que sufoco, hein, Brenner? Mas vencemos e tivemos muitas chances perdidas. Manda um abraço para Denício, do bairro da Paz. Um abraço, tá mandado. Fala, torcedor. Boa noite, Brenner. Boa noite a toda a Rádio Sociedade. Realmente esse time pagou minha língua, que eu achava que ia tomar uns três. Mas o castigo veio a cavalo, que o Vasco matou no primeiro tempo e no segundo tempo era para o Bahia ter matado, ter dissolado. Mas tá bom, 1-0 tá bom, tá no bom tamanho. Que vem agora o Curitiba domingo, que nós vamos ganhar também. Um abraço, Maguinho, obrigado, um abraço a todos. Valeu, Rádio Sociedade é o melhor do mundo e do Brasil. É, rapaz, é isso aí. Rádio Sociedade da Bahia, agradecer aos mais de... Deixa eu trazer o número exato, nesse exato momento. Mais de 137 mil pessoas nos ouviram durante a bola rolando no nosso pré-jogo. E esse número vai aumentar, já tá aqui perto dos 140 mil. Nosso pós-jogo aí que vai até às 11 da noite. E a enquete segue lá. A não enquete... é até 10 e meia, não? Oi? Não é até 10 e meia, não? Até 10 e meia, chefe? Que isso, rapaz? Pediu assim, no meio da transmissão. Rapaz, que audácia, viu? Quem foi o horroroso, o pior em campo no jogo de hoje? A enquete no nosso canal do YouTube, que já tem mais de 138 mil inscritos. Vamos lá, galera, 140 mil. Quem foi o horroroso? O Alex Teixeira, 42% dos votos. O Ademir, 27% dos votos. O Andrei, 15% dos votos. E o Matheus Bahia com 16%. Mais de 4 mil pessoas simultaneamente em nosso canal do YouTube, Magrini. Muito bem, galera. Agora confira 10 da noite com 10 minutos, 10 e 10. Em Salvador, a primeira capital do Brasil. A galera participando e já tem muito mais participação da galera aqui no canal YouTube da Rádio Sociedade da Bahia. Galera, pelo 99656-1025. Pessoal votando, né? No horroroso. Deixa eu só ver aqui qual foi a opção, né? Que a gente disponibilizou aí no canal YouTube da Rádio Sociedade da Bahia. Pra você, quem é o horroroso? Atenção, attention, please. Refresca minha memória aí, Brenner. Vamos lá, chefe. Alex Teixeira, 42% dos votos. Agora até então vai levando a pior com essa enquete, quem foi horroroso. O Ademir em segundo com 26% dos votos. O Matheus Bahia com 16%. E o Andrei Santos com 15%. As reações da nossa equipe Sociedade, já. Dois minutinhos, tá no ar, chefe. Beleza. Ô, Magrini. Oi. Acabei de receber a mensagem do Gabriel Siqueira. Que eu falei, não, até 10 e meia, né, não? Aí ele mandou, não pode não, rapaz, não tem programação. Até 11. Vamos até 11, galera. Tá com medo? Calma, Gabi. Olha só, galera. Alex Teixeira, Ademir, Andrei Santos e Matheus Bahia. Rapaz, eu aqui já tenho uma escolha já. Já a gente vai pra escolha. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. O melhor lugar para cuidar do seu carro é no serviço Chevrolet. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Honda. Aris Motos, agora essa é Honda. Demole não. Prefeitura de Salvador. Eu e você contra o Aedes aegypti. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Estamos de volta no balanço final da jornada esportiva, 10 da noite com 12 minutos, 10 e 12 em Salvador, a primeira capital do Brasil, também no Rio de Janeiro. Eu vou abrir a sessão do horroroso e aqui mesmo no chat da Rádio Sociedade já fiz minha votação, viu? A minha votação é pro Arthur Salles. O Brenner trouxe agora há pouco uma vantagem do Alex Teixeira, jogador do Vasco da Gama, mas quem teve as melhores oportunidades e inclusive a última do jogo e uma em que o Vasco estava pressionando nas bolas aéreas para a área do Bahia, né, nas bolas cruzadas, e ele teve a chance um pouquinho antes de acabar o jogo e perdeu também, colocando em risco inclusive o triunfo e a vitória do Bahia. Então, para mim, Arthur Salles é o horroroso, o pior jogador em campo. E você, Valença? Magrini, eu vou contigo. Vou contigo, apesar de pouco tempo, a gente fala que jogador tem oportunidade. Ele teve a oportunidade hoje por conta do pouco tempo que ele esteve em campo contra o Volta Redonda e conseguiu fazer 2 gols. E no jogo de hoje a gente esperava algo dele e ele teve uma oportunidade, 2 oportunidades, e acabou decepcionando. 2 oportunidades claras de ampliar o marcador a favor do Bahia e poderia custar os 3 pontos do Tricolor nesse jogo lá em São Januário. Então, para mim, Arthur Salles também. Arthur Salles ganha um voto meu, ganha um voto de Marcos Valença. E Cássio Cardoso também vai fazer a escolha do pior em campo, do horroroso. Vou sim. Alguns candidatos apareceram ali, até o Alex Teixeira do Vasco, que no momento que o Vasco teve a bola, não conseguiu aproveitar. Matheus Bahia acho que não fez um jogo bom também, um jogo ruim. Mas eu vou dizer um negócio pra você, que ninguém ameaçou mais o Bahia do que Arthur Salles. Porque deixar um jogo daquele em aberto, com a facilidade que o Bahia estava tendo para agredir, com o controle que o Bahia estava tendo do Vasco no segundo tempo, foi arriscar muito o resultado positivo, a vitória do Bahia. Então o Arthur Salles, pela evidência dos gols, né? Os gols assim claros que ele desperdiçou, ele para mim é o horroroso, mesmo tendo jogado tão pouco tempo, Magrini. Ah, com o microfone fechado você não fala, Magrini. Enquanto você fica aí com o microfone fechado, eu mando um abraço pro seu Sérgio Melo, também conhecido como meu pai, que tá acompanhando o jogo com a gente sempre e, claro, feliz aí com o resultado do Bahia. Seu Sérgio Melo, ó, pro senhor também, viu? Beijão pro senhor, seu Sérgio Melo. Gente, qual é o nome da mamãe? Dona Rosa. Ô, Dona Rosa, um beijo pra senhora, viu? Muito obrigado aí, o casal, pelo rádio ligado. O goleiro é o Jardim, mas eu gosto da Rosa. Verdade, achamos a Rosa no Jardim. Olha a Rosa aí, a Rosa foi do Tassiano, que fez 1-0 em cima do Vasco da Gama. Ô, Brenner, já estamos com 3 votos pro Arthur Salles, mas eu queria ouvir também a sua opinião sobre o horroroso e aproveita aí, além da sua votação, como é que foi o resultado também da votação no chat. Rapaz, antes, eu tô aqui agora enviando pro nosso canal do YouTube as reações. Eu escolhi uma foto, rapaz, de capa. É mesmo? Que maravilha, magrinho com as mãos pra cima, cara. Misericórdia. Tá uma beleza, tá no ar, viu? Já o torcedor já pode conferir, daqui a 1 minuto no máximo já está no ar, mais de 4 mil pessoas simultaneamente agora no nosso canal do YouTube. Magrini, meu voto já estava mais do que certo para o Matheus Bahia, mas o Arthur Salles deixou o torcedor do Bahia com os cabelos em pés no final do jogo, podendo fazer 2-3-0, então o Arthur Salles para mim é o pior em campo. Arthur Salles, até você, Silas, votaria nele, né, Silas? Com certeza, a Silas está dizendo aqui, com certeza. Então aí, ó, aperta o dedo, porque Arthur Salles, por unanimidade, é o... Horroroso! Futebol Show, sociedade! Sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Chegou quem entende tudo de Honda. Ares Motos, agora... Essa é Honda. Demole não. Prefeitura de Salvador. Eu e você contra o Aedes aegypti. Balanço final. A Rádio Sociedade da Bahia. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Ô, Grini, o seu Sérgio respondeu, né? A sua, sua homenagem foi. Né, Breno? Ó, um minutinho aqui, Cássio. Enquanto isso. Sérgio respondeu o quê? Fala, seu Sérgio. Um abraço, Magrini. Parabéns aí pela narração do gol do Bahia. Sensacional, mais uma vez, como sempre. Dona Rosa tá mandando também um abraço também, um agradecimento especial para você. Um abraço para meu filho Cássio aí e um abraço para toda a equipe. Um abração. É um fofo, eu sou suspeito, né? É um fofo. Olha, achei que eu fiquei arrepiado, senhor. Ah, meu amigo, muito obrigado, viu, Dona Rosa? Um beijo pra senhora, mamãe Rosa. Beijo pra senhora, muito obrigado pelo rádio ligado, viu? Como é não, seu irmão, parece contigo, mora em São Paulo? Sérgio. Sérgio. Sérgio em Camila, São Paulo, que é aquela Camila. Que você, isso, que você elogia bastante. É, Camila, que é da... Ela, eu vi ela na Marinha. Isso. Na Marinha, né? Muito bem. Olha só, galera. Ô, Brené, quem são... Os candidatos a bonitão hoje. Vamos lá, lembrando que as nossas reações já está no ar. Reações da equipe Sociedade no triunfo do Bahia diante do Vasco pelo Brasileirão. Mais de 40 pessoas assistindo agora. A enquete é o seguinte: quem foi o bonitão melhor em campo no jogo de hoje? Mais de 400 votos neste momento. É o Acevedo? É o Tassiano ou o Marcos Felipe, Magrini? Opa, três boas opções: Acevedo, Tassiano ou Marcos Felipe. Vá votando aí, vá. Ó, vá apertando o dedão aí na escolha. Tassiano vai levando de lavada. Vai levando, Tassiano, é? 68%. Rapaz, Acevedo, Tassiano. Acevedo 25% e o Marcos Felipe com 7%. Pronto, Tassiano tá nas eleições, ele estaria eleito no primeiro turno. O Tassiano vai vencendo as eleições do bonitão aqui no chat ao vivo da Rádio Sociedade da Bahia. Obrigado a todos vocês que estão aí conosco, tá? Consigo ver aqui o Cardone Carvalho, o Amadeu Batista, o Gilmário Rezende, o Abraão, Carlos Silva, Luiz Cláudio Carneiro, Antônio Gama, e uma galera que tá aqui, Gustavo Moisés, Trabuco, Antônio Trabuco, muito obrigado, viu? Luiz Cabral, uma galera boa que tá aqui no chat, Josafá Sena, o Luciano Oliveira, Marcos Gama. Muito obrigado, viu? Vocês que estão aqui conosco no chat ao vivo da Rádio Sociedade da Bahia. Então, as reações já estão lá no nosso YouTube, hein? No canal YouTube, as reações da equipe da Rádio Sociedade da Bahia, porque hoje foi demais, hein? Foi demais. Daqui a pouquinho a gente vai ter a coletiva do técnico do Bahia, Renato Paiva, sobre esta vitória do Bahia, a primeira vitória do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Já escolhemos o horroroso Arthur Salles por unanimidade e você está votando agora no bonitão, lá no nosso chat, Acevedo, Tassiano ou Marcos Felipe. Cássio, o que foi preponderante para essa vitória, a primeira vitória do Bahia, e o quanto ela representa de tirada de peso, né, das costas do Bahia numa terceira rodada de Série A do Campeonato Brasileiro? Bahia que voltou esse ano para a elite do futebol brasileiro e que tinha perdido fora de casa. Uma derrota fora de casa, né, a gente entende, começo de campeonato, o time ainda se arrumando, mas eu acho que em casa dói mais, né? Dói mais, sem, né, dúvida. E quando você perde duas, uma delas é em casa e você vai para a terceira fora de casa, a expectativa realmente é muito grande. E o receio, né, de que venha a terceira derrota, né? Então, o que é que foi preponderante para essa vitória do Bahia e o peso que tira, né, para a sequência do campeonato, sobretudo para o jogo em casa? Magrini, mandando rapidamente abraços aqui pro Ângelo, Fred Torres, pro Antônio Ribas, nosso professor Antônio Ribas, e pro Valdemir Leão, todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Sociedade. Hoje foi preponderante, Magrini, dois aspectos. Infelizmente, o Bahia ainda permitiu ao adversário oportunidades valiosas. Os primeiros 20 minutos do Bahia, apesar da chance que o Jacaré criou, né, aquela bola na trave que a gente não sabe até agora como não foi gol, a gente conseguiu perceber uma dificuldade muito grande do Bahia de conter os avanços do Vasco. E aí o Bahia teve que contar com o Vasco errando. O que hoje prevaleceu foi a maturidade do Bahia, em especial no segundo tempo, para lidar com um cenário favorável, uma maturidade que o Bahia parecia que teria contra o Bragantino e não apresentou. Segundo tempo do Bahia, o primeiro tempo foi ruim nos primeiros 20 minutos, depois o Bahia conseguiu esfriar o jogo um pouquinho, na reta final conseguiu seu gol. Mas no segundo tempo, foi inquestionável a superioridade do Bahia em relação ao Vasco. Porque não é quem foi que teve a bola, quem foi que teve mais presença no campo de ataque. O Vasco pode ter tido mais a bola, o Vasco pode ter tido mais posse no campo de ataque. Mas quem teve chance foi o Bahia, quem aproveitou o espaço foi o Bahia. A defesa do Bahia se comportou bem, o Bahia teve saídas rápidas em velocidade para o ataque. O Bahia não tomou um sufoco, não teve aquela sequência de blitz, de chances claras pro Vasco. Nada disso aconteceu. O Vasco teve chance em bola parada, em erro individual do Ademir, depois bola que é erguida, mas não teve aquela chance clara de gol. O Vasco não perdeu um gol no segundo tempo. A gente não consegue identificar o momento. O Bahia sim. O Bahia poderia ter feito 3-0, um conforto, tamanha a facilidade que o próprio Bahia tem seus méritos, construiu e aproveitou os espaços do Vasco. Então, assim, acho que o que foi preponderante foi a maturidade do Bahia. A partir do momento que não sofreu gol, depois dos 20 minutos iniciais, para esfriar o jogo no primeiro tempo, tentar achar um novo momento de fazer o gol e fazer, e depois administrar isso de uma maneira mais consistente do que fez contra o Bragantino. Também acho que o Vasco foi muito infeliz, primeira vez que o Vasco lidou com uma desvantagem no placar no campeonato, né? Sempre nos jogos anteriores foi abrindo o placar e chegou a abrir 2-0 nos dois primeiros jogos, e dessa vez teve que correr atrás e não soube como fazer isso, se desorganizou bastante, mas o Bahia não tem nada com isso, Magrini. É Série A. Série A, times erram e acertam, e o Bahia tem que estar preparado para aproveitar quando, principalmente, o adversário não for bem. E hoje o Bahia aproveitou. Mereceu vencer, sem qualquer dúvida. O resultado é justíssimo. E só não foi melhor porque faltou essa qualidade aí na hora de definir, principalmente o Arthur Salles teve duas chances claríssimas. Mas maturidade para gerir um início de jogo ruim, que não foi punido pelo adversário, e depois ir entrando na partida aos poucos, como fez quando fez 1-0, e depois de maneira absoluta no segundo tempo, acho que essa é a palavra. E aí, Magno, só em relação à sua segunda provocação, é fundamental para o Bahia. O Bahia tinha um risco muito grande de chegar contra o Coritiba desesperado, numa situação em que qualquer erro ia ser cobrado de uma maneira exagerada, a torcida inflamada, você já estava sentindo a torcida impaciente. O Bahia precisava ter uma sequência melhor. E veja, dando chance ou não, é o segundo jogo seguido do Bahia que o Bahia não toma gol. O Bahia não tomou gol no Volta Redonda, Série C, time de Série C, vamos botar isso na prateleira, certo, ok. Mas hoje contra o Vasco, em São Januário, um time de Série A, que vinha com um bom ataque, com 4 gols em 2 jogos, o Bahia não tomou gol. E aí, isso precisa também ser colocado na mesa. Aquela coisa que a gente falou até contra o Volta Redonda, precisa hoje ser mais forte ainda. Enaltecer que o Bahia foi melhor que o Vasco no segundo tempo, enaltecer que a defesa do Bahia não foi vazada, deu chance nos primeiros 20 minutos, deu. O Vasco não aproveitou, tá lá, o Bahia não tomou gol. O Botafogo, por exemplo, não teve muita chance, quando chegou, fez. Hoje o Vasco até teve no primeiro tempo, mas depois o Bahia controlou. Não tomou gol, venceu o jogo, então cria uma atmosfera totalmente diferente para o jogo do Coritiba. E principalmente, no racional, vamos lá, se a gente faz um planejamento de ganhar todos os jogos em casa, você tem uma Série A segura. O Bahia perdeu o primeiro em casa, recuperou já fora. Então, no ponto de vista de raciocínio lógico, de projeção de ponto, o Bahia tá na média. O Bahia fez um jogo só em casa. Então o Bahia pode agora contra o Coritiba encarar esse jogo de outra forma a partir do resultado e a partir da forma como chegou a esse resultado contra o Vasco. Beleza, abraçando aqui o Antônio Andrade, ele disse o seguinte: destaque, Marcos Felipe, Tassiano, Acevedo, Jacaré, David Duarte e Cano. Que garra, muito feliz com o time. Valeu, Antônio Andrade, Magrinho, muito obrigado. Oi, Valença. Até aproveitando isso que o Cássio trouxe, eu iria colocar parte do que Cássio trouxe aí como informação no voto de melhor em campo, mas com os adendos, né? Eu questionei muito a entrada, principalmente do David Duarte, na zaga do Bahia. E quando o Renato Paiva foi questionado sobre essa entrada na partida Bahia e Botafogo, ele disse que o objetivo principal era neutralizar as bolas alçadas na área para poder evitar que o Bahia tomasse gols, como vinha tomando de cruzamentos. Isso acabou acontecendo. Você imaginar que contra o Botafogo, o Tiquinho pouco tocou na bola, principalmente dentro da área. Ah, o gol no segundo tempo é um passe do Tiquinho, é verdade. Mas dentro da área, cruzamento na bola na área, o David Duarte foi bem. Hoje, então, ele foi esplêndido. Na marcação... Não me liga agora, perdi a concentração aqui. Mas em relação também ao jogador... o atacante da equipe do Vasco, Pedro Raul. Ele ganhou todas as bolas. Tanto que o Pedro Raul, no final do jogo, sai dele. Tenta cair mais pelo lado para poder ver se consegue ganhar a bola ali pro Jacaré, por exemplo, que é menor, e pro Canu, que são menores do que o David Duarte. E outro atleta que hoje foi muito bem e que eu vinha criticando muito, o Acevedo. O Acevedo tomou cartão no primeiro tempo, logo aos 17 do primeiro tempo. Se a gente imaginar em termos de marcação, ele é o único atleta ali com característica específica de marcação. Então o receio de ele tomar o segundo amarelo durante a partida, principalmente pelo Bahia tomando a pressão que foi, vírgula, que poderia ser, ele conseguiu superar e jogou muito bem, tendo sangue e conseguindo até o final do jogo. Então era esses dois questionamentos que eu ia trazer aqui para a mesa, porque eu fui contrário. O David Duarte, certo? Entrar na zaga, principalmente pela série do Gabriel Xavier. Só que eu entendi a movimentação, com o Canu pelo lado direito e o David Duarte assumindo ali, vamos dizer, a zaga central, para poder evitar que essas bolas alçadas na área sejam disputadas e vencidas pelos adversários do Bahia. Bela leitura, Marcos Valença, 10 da noite com 29 minutos. O tricolor saiu da zona do rebaixamento? Já você vai saber com o Brenner Menezes. Deixa eu mandar um beijo agora pra Sueli, a esposa do meu primo Emanuel. Chegou agora de Aracajives. Oi, Sueli, um beijo. Chegou já rindo, porque o Bahia dela venceu por 1-0. Alô, Sueli. Professora Sueli, um beijo pra você, viu? Obrigado pelo rádio ligado. O Bahia saiu da zona do rebaixamento? Você já escolheu o bonitão, bonitão, bonitão? Já a gente volta com a galera e aqui na bancada do balanço final da jornada esportiva. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Vem com tudo profetizar na Bet dos Brasileiros. Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. São Brás, produtos de qualidade. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não, Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Agora 10 da noite com 31 minutos, 10:31. E o Bahia saiu da zona, a galera tá feliz, Brenner! Ah, se tá feliz, Expedito Magrinho, a galera aqui curtindo as nossas reações em nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Sociedade da Bahia. Agora, mais de 3 mil pessoas nos assistindo, com audiência total até então de mais de 146 mil pessoas em nosso canal do YouTube. Nossa enquete segue. Quem foi o bonitão melhor em campo no jogo de hoje? O Acevedo com 26% dos votos. O Tassiano, autor do gol, 68%. E o Marcos Felipe com 7%. Quase mil votos até então em nosso canal do YouTube. Tabela de classificações, foi dito Magrinho. O Bahia agora está ocupando a 15ª colocação com 3 pontos. A mesma pontuação do Corinthians, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, em 17º. Também com 3 pontos, mas no saldo de gols o Corinthians é pior que o do Bahia. O Bahia permanece em 15º, Magrini. Beleza, Magrini. Oi! Pediram pra fazer a pergunta pra Cássio, mas aí eu vou passar pra toda a bancada, que eu sei que é bem eclética. É um jogo que tem Pedro Raul e Everaldo. Quem é o bonitão do jogo? Pedro Raul. Pedro Raul e Everaldo? Ó. Oh. Antes da bola rolar? Já saiu a decisão aí. Valeu. Mas é antes da bola rolar? Ele tá falando de beleza. É, ah, tá, sim. Ah, você já escolheu, Pedro Raul. Não, o melhor é Cascardo. Ah, beleza, tamo junto. Agora eu entendi. Agora já foi, você já respondeu. Valesse é o moleque. Pronto, em resumo. Ele gosta. Eu já escolhi outro, claro. Meu bonitão sempre é Cássio. Sempre, disputando com qualquer um. É Cássio, bonitão. E Dona Rosa, bonitona. Dona Rosa. Olha só. 10h33, galera. A galera sempre tem vez, Brenner. Vamos lá. Vamos lá, Expedito Magrinho. Tô aqui de olho na coletiva. Você do Renato Paiva. Você tava analisando, foi? Oi? Tava analisando pra saber quem voltar? Não, tava aqui batendo um bate-papo com Silas aqui no off aqui, que a coletiva do Renato Paiva já vai começar, mas antes dá pra gente pegar aqui alguns torcedores felizes com a atuação do Bahia, será? Ou com resultado, com certeza. Fala, torcedor! Boa noite, Pancada Sociedade. Difícil era o Bahia fazer o gol, que o time do Vasco só joga alguma coisa no primeiro tempo, mas quem jogou foi o Bahia. Boa noite pra todos. Boa. Sou fã da sociedade. Tamo junto, meu irmão. Denis do Junco Teofilante. Valeu. Boa noite, amigo. Boa noite, seu Magrinho. Ô, Magrinho? Oi. Cadê os torcedores do time do lixo que disse que o Bahia perder de não sei o que, não sei o que? Cadê? Sumiram, foi? Que beleza. Só porque tá ganhando de dois times da qualidade dele lá na segunda divisão, tá pensando que o Bahia é igual a eles, tá no nível deles. A tendência do Bahia é melhorar, o deles é sempre piorar. Valeu, uma boa noite. A gente ama esse engajamento aqui em nosso canal do WhatsApp, em nosso canal do YouTube. O Hélio Bahia de Serra, no Espírito Santo, diz aqui, Acevedo jogou de terno, Magrinho. Cara, jogou barbaridade. 996561025. Rapaz, 1 minuto e 47 é mesmo, cara. 996561025. Fala, torcedor, mas não é o de 1 minuto e 45, não. Fala. Boa noite, Magrinho. Quem está falando aqui é Reinaldo. Moro aqui na Baixa do Camurugipe. Oi, rei. Eu sou ouvinte mais antigo da Rádio Sociedade. Desde criança que eu escuto a Rádio Sociedade. Ué? Oh. Ah, sim. Gostei mesmo do jogo aí. Ué. Jogou bem, né? Gostei mesmo. Um abraço para todos vocês da Rádio Sociedade da Bahia. Querido. E para todo locutor da rádio. Deus abençoe a todos vocês. Amém. E agora, vamos ouvir o Renato Paiva, os adeptos. Fica difícil neutralizar o coletivo e o individual, porque tem peças também que desequilibram muito. Nós estivemos muito competentes na ideia e no plano de jogo. Com bola fomos sempre uma equipa que fez aquilo que nós tínhamos pedido. Sem bola, igualmente, neutralizámos muito da força do Vasco. O Vasco fez 28 cruzamentos, só finalizou 7. Sabíamos que era uma arma muito forte, ainda mais tendo o Pedro ali e o Alex chegando de trás. Portanto, fizemos um jogo muito competente a esse nível e depois não deixámos de com bola, trabalhá-la quando pudemos. Ser verticais e assertivos quando tínhamos que ser, e lamento novamente a falta de eficácia, porque se de facto nós temos oportunidades flagrantes, a primeira é nossa, uma bola no poste, se somos eficazes mais uma vez neste jogo, hoje não tínhamos ganho só por um, não teríamos sofrido tanto, mas de facto um orgulho enorme pela capacidade de trabalho dos jogadores e por aquilo que fomos hoje uma verdadeira equipa. E portanto, é continuar a acreditar neste crescimento, nós sabemos o que estamos a fazer, sabíamos que esta vitória podia chegar a qualquer momento, os indicadores para trás davam-nos isso, é continuar a trabalhar. Mister, qual o peso, né? Porque é uma vitória emblemática, uma vitória, né, que não é qualquer vitória contra o Vasco aqui em São Januário. E o peso na sequência do seu trabalho para ganhar tranquilidade em relação à parte da torcida, enfim, porque o time mostrou uma consistência hoje muito grande, né? No segundo tempo, quase que tomou conta do jogo ali na estratégia. Mas o peso dessa vitória para essa sequência do trabalho? A qualidade do meu trabalho, do meu, das pessoas que trabalham comigo, do nosso e dos jogadores, deixam-me muito confiante. Os resultados não apareceram, volto a dizer. As exibições, em especial em casa com o Botafogo, nós fizemos muito para ter muito mais a nível de resultado. E aquilo que eu disse, com o tempo a equipa vai crescendo, com o tempo para treinar a equipa vai crescendo, com os jogadores importantes a regressar a equipa vai, obviamente, ganhando consistência, ganhando melhorias. Os reveses das doenças do Biel e do Vítor Hugo, que os fragilizaram bastante e que, portanto, as pessoas pedem o Biel, mas o Biel ainda está num processo de recuperação porque foi de facto grave. De outra vez disse que estava tranquilo e quase que me iam matando, mas de facto eu estou, não vou dizer tranquilo, mas estou confiante com o trabalho. Nós temos de perceber que o Bahia subiu divisão. Este campeonato brasileiro é extraordinariamente difícil. Nós vimos mais uma vez nesta rodada, qualquer equipa pode ganhar a qualquer uma, e de facto, como eu digo, os resultados às vezes não acontecem, mas os indicadores de jogo estão ali, e é isso que eu tenho que me balizar. Os adeptos, eu percebo, não se ganha, começam logo a questionar uma data de coisas, mas têm que se habituar a ter paciência. Há vários exemplos no futebol brasileiro em que a paciência funcionou, e vou-lhe dar um exemplo. Hoje em dia o líder é o Botafogo, e o Luís Castro, quando começou o seu trabalho, foi questionadíssimo e foi de menos a mais, e falhou a Libertadores no último jogo, e hoje está a continuar a dar sequência a um trabalho com tempo. As pessoas aqui têm que parar de pensar que o problema é sempre o treinador, que quando não se ganha, que o problema é que os jogadores são maus. Não, nós, como diz, hoje era um jogo muito difícil, é um jogo emblemático. Nós hoje passámos na casa do Vasco, passámos a ter uma vitória mais que o Vasco. Isto é a força do Bahia, que nós também queríamos vincar aqui. Mas as pessoas têm que perceber que projeto é este, de onde viemos, como viemos, em que ponto estamos, e de facto, aquilo que eu disse na última coletiva, nós vamos ser uma equipa de menos a mais, nós vamos perder mais jogos, vamos ganhar mais jogos, mas vamos ser uma equipa de menos a mais. Quando o elenco estiver todo ao mesmo nível, com um tempo de trabalho, nós vamos ser uma equipa de menos a mais, que vai orgulhar bastante a torcida do Bahia. Pai, você fala de elenco, e você tinha um David Duarte há mais de um mês sem jogar, e de repente esse cara volta à equipe e ganha confiança e retoma a titularidade e faz duas boas partidas, a do Volta Redonda e a de hoje. Eu queria que você falasse a respeito dessa recuperação do David Duarte, que até o fechar da janela ali, mesmo ele chegando pouco, tinha alguns que imaginavam que ele poderia até sair por ter perdido espaço. É um bocadinho nós fecharmos no nosso trabalho e fecharmos ao ruído exterior das pessoas que não conhecem o nosso trabalho. David Duarte, eu lembro-me como é que foi o início do Everaldo. Eu lembro-me, na Fonte Nova, ninguém criou o Everaldo, e de repente o Everaldo começou a fazer golos, porque trabalhou, e o David Duarte é outro caso. E agora é o Diego Rosa. Subiam, não gostam, o Diego Rosa hoje entrou e fez um belíssimo jogo. E aos poucos vai crescer, porque é um menino que não jogava em Portugal e que vai ganhando o seu espaço e a sua confiança. Estes jogadores, e eu digo, muitas dores de cabeça para fazer o 11, e qualquer dia vai ser para fazer os 23, porque vai ficar gente de fora, mas de facto é um gozo extraordinário ver esta gente trabalhar no dia a dia. O treino a seguir ao jogo, o treino de recuperação, que é aquele treino da azia, o treino é extraordinário, porque eles querem. E o pior que um jogador pode fazer é, no momento em que chega a oportunidade, não estar preparado para ela. O David fez o seu caminho, e já tinha dito isto na coletiva. O David é um profissional de exceção, porque trabalhou nessa sombra difícil de dois meses sem poder jogar, e eu sei que também foi massacrado nos jogos em que as coisas não lhe saíram bem. As pessoas não têm paciência nenhuma, mas eu tenho. Fiquem descansados, as pessoas não têm paciência, mas eu tenho. Eu vou ficar muito tempo no Bahia, se Deus quiser. Estes jogadores vão crescer bastante, eu tenho muita paciência. Sabe porquê? Porque eu estou todos os dias no meu trabalho, sei aquilo que eu e todo o staff do Bahia fazem, todo o trabalho invisível que fazem para que esta equipa renda, e os meus jogadores. Não deixo cair nenhum jogador. Vai-me falar, Mugni está a jogar menos, é verdade, se sim está a jogar menos, é vê-los treinar. Qualquer dia vão aparecer. Portanto, nós contamos com todos, e não me surpreende nada o resultado de exibição que o David Duarte teve. Segundo jogo, sem sofrer gol, né? Uma marca importante. Você já tinha falado da preocupação, né? De jogar mais junto, as linhas mais compactas. Ficou satisfeito com a atuação, né, defensiva de todo o time? E se essa linha de três zagueiros é uma linha que você tem a convicção que, pro estilo que você quer do Bahia, é a melhor, ou pode ser com dois zagueiros? Pode ser, dependendo do adversário, do jogo, vai depender muito. O bom desta parte é que a equipa funciona com três zagueiros e funciona com dois, porque eu lembro os últimos 15, 15, 20 minutos em Bragança, em que praticamente o Bragantino não saiu do seu meio-campo e nós somámos oportunidades atrás de oportunidades em 4-3-3. É o bom deste crescimento, que as pessoas muitas vezes não analisam, porque se perde, e como se perde está tudo mal. O que as pessoas não analisam é isto. E portanto, nós estamos a crescer. Eu sei o que é que uma linha de 3 zagueiros me dá, já trabalhei no Independiente com muito êxito, sei aquilo que ela me dá, também sei aquilo que ela me tira, e portanto daí adaptá-la aos momentos e à realidade em que ela é necessária. Agora, hoje sabíamos quais eram as fortalezas do Vasco e sabíamos que a linha 3 ia ser muito importante, se nós queríamos defender um bocadinho mais à frente, porque de facto era algo que nos preocupava. Foram-nos, em especial no jogo com o Bragantino e com o Botafogo, os momentos em que nós recuámos bastante, em que o adversário teve muita bola, mas teve muita bola por causa do espaçamento das linhas. Isso era um trabalho que estava evidente, nós ajustámos estes dois dias de treino que tivemos. Nós trabalhámos muito isto, vamos continuar a trabalhar muito isto, porque queremos que a equipa esteja compacta. Às vezes as coisas não saem à velocidade que eu, treinador, quero, porque eu também tenho que ter a percepção, conheço muito bem o meu trabalho e sei muito bem que com pouco treino as coisas também não aparecem do nada. Portanto, nós temos esses dois sistemas, hoje foi muito importante, os jogadores estão a interpretar muito bem, mas quando for preciso nós temos outro sistema e isso é muito importante para nós. Tá aí então a palavra do Renato Paiva, técnico do Bahia, depois da primeira vitória do Tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro, ao vencer a equipe do Vasco por 1-0, gol marcado pelo Tassiano Magrini. Muito bem, e aqui no chat da Rádio Sociedade, mais uma participação da galera, e ele está identificado como produção interna. Ele fala assim: tá em crise? Chama o Vasco. Para ele a solução para qualquer time, e aí foi para o Bahia hoje, está em crise, chama o Vasco da Gama. Bom, eu vou rapidinho para o pit stop, na sequência a gente traz a análise de Cássio a respeito da coletiva do técnico Renato Paiva, muito tranquilo, tranquilo, muito tranquilo, obviamente que depois de uma vitória, primeira fora de casa, os treinadores ficam a falar mais sobre si do que sobre os jogadores, e os adeptos estarão mais contentes a partir de então. Eu volto já já, galera, confira, 15 minutos para as 11 da noite, futebol show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Tá na hora de lucrar, palpitando em diversos esportes. Cadastre-se na betnacional.com. Na garagem de ofertas do serviço Chevrolet, você encontra o melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Dishelp Materiais de Construção, a maior distribuidora a Manco de Salvador. Produtos São Brás, o sabor é demais, é outra coisa. Ares Motos, agora essa é Honda. Demole não! Prefeitura de Salvador, eu e você contra o Aedes aegypti. Propriedade! De volta, balanço final da jornada esportiva. Encerramos a votação do Bonitão, Brenner Menezes. Quem ganhou o Bonitão lá no nosso chat ao vivo do youtube.com/Rádio Sociedade, Brenner? Não deu outra, Magrinho. Mais de 1.100 votos, venceu o Tassiano com 66% dos votos, Grinho. Muito bem. Então vamos fazer aqui, antes de Cássio comentar sobre o técnico Renato Paiva. Valença, pra você, quem foi o bonitão, bonitão? Tassiano. Tassiano, mais um voto. Ah, juntado com a galera, né, que elegeu o Tassiano lá. Cássio Cardoso, o bonitão, Cássio. Meu bonitão vai ser Tassiano. Pra mim, foi fundamental. Mas eu quero fazer uma menção honrosíssima ao Acevedo. Um atleta que, pra mim, segue escalado em um lugar onde não me parece ser o melhor para ele apresentar o futebol dele. Fui contrário à escalação dele naquela função. Tomou um cartão cedo e deu muito espaço até os 20 minutos do primeiro tempo. Mas depois ele foi irretocável na partida. Irretocável. Não errou tanto passo como a gente tinha chamado a atenção. Não errou bote. Se segurou com o cartão amarelo que já tinha tomado cedo e com justiça. E foi fundamental, Magrini, para que o Bahia controlasse o segundo tempo, o ímpeto do Vasco. Mas o que Tassiano fez, eu acho que foi além. O Tassiano conseguiu fazer o gol, conseguiu ajudar na fase defensiva, ajudar na fase ofensiva e mostrou por que Renato Gaúcho lamentou tanto a saída dele. Portanto, dois votos para o Tassiano. Cara, Acevedo mereceu também um voto. Eu vou votar no Acevedo, né? Mas concordo com vocês em relação a você e a Marcos Valença. Tassiano foi decisivo, né? Mas o Acevedo contribuiu bastante para esse placar de 1-0 para o time do Bahia. Então, mas para a maioria, Tassiano é o quê? E agora, senhoras e senhores, analisando o jogo e a coletiva do técnico, já o Que Beleza tem ainda, viu? Para a gente eleger o Que Beleza. Tá fácil demais, né? Por isso que a gente vai primeiro trazer a opinião sobre o jogo e principalmente sobre a coletiva do Mister Renato Paiva. Na Rádio Sociedade, aquele que não comenta,